A Ananda Zé é demais. A mulher que mais trabalha no Brasil. Vamos. O Lucas está pedindo e despedindo aí para falar. Vagabundo. Ó, vamos lembrar da onde a gente parou na última aula. Na última aula eu comecei a falar das quatro últimas coisas. As quatro últimas coisas, para quem não se lembra, são as únicas quatro coisas, as únicas cinco coisas que todo mundo nasce, né? Mas as quatro últimas coisas que todo mundo vai passar são morte, julgamento, céu ou inferno. As quatro últimas coisas, elas são, e eu escolhi ela para falar bem no comecinho da catequese, porque elas são os motivos. Elas têm de ser o horizonte de quase tudo que a gente faz na vida. Tipo, o horizonte não tem que ser o amor de Deus? Sim, a gente vai chegar lá. Tá? Eu não estou dizendo que esse tem que ser o objetivo do que você faz. Isso não tem que ser o objetivo. O objetivo é amar a Deus, é viver junto a Deus, é fazer. Tentar replicar o máximo possível o amor de Deus na Terra para os seus irmãos. Você tem que ter no horizonte que você vai morrer, você vai ser julgado. E nesse julgamento você vai ou para Deus, junto de Deus, ou vai para o inferno. Porque são coisas imutáveis. Você não pode deixar, você não pode esquecer disso. Se você esquece, você vai acabar eventualmente caindo no papo de vagabundo. Não. Tem problema você fazer uma desgraça ou outra, não, porque todo mundo faz. Isso acontece, isso é comum se fazer. Incrivelmente, o que eu vou falar para vocês sobre o inferno, que é o ponto é que eu parei, eu só consegui falar da morte e do juízo bem por cima, na última aula, porque depois a gente ficou tirando dúvidas. Normal, a gente falou várias coisas interessantes lá na última aula, não tô reclamando. Então, eu vou começar pelo inferno. Quem não viu a última aula, não sabe do que eu tô falando. Depois, você pode fazer pergunta ou ouvir a outra aula. Mas no final, você pode fazer um monte de pergunta. A gente gasta mais tempo falando de pergunta do que tendo aula. Então, vocês morreram. Quem que a gente vai escolher hoje para morrer no de exemplo? Ananas. Ou a usuário. As duas são cariocas. Acho que as duas se voluntariaram para morrer. Não sei se isso são. Se isso é comum entre os cariocas, mas vamos escolher a usuário que é nova aqui. E aí, obviamente, ela já vai bater as bielas, já vai papocar na nossa aula. Então, a usuário morreu. Que jeito que ela morreu? No Rio de Janeiro? Explodiu um bueiro. Estava andando para ir fazer algum, ter aula e explodiu o bueiro debaixo das pernas dela. Morreu. E ela foi julgada. O julgamento, como eu falei, no momento que a gente morre, o tempo cessa. E é por isso que, eu expliquei bastante na outra aula, mas eu vou repetir aqui que esse ponto é importante. É por isso que a partir do momento que a gente morre, explodiu o notebook da positivo dela. Se explodir, você acha que ela tá mais à vantagem, né? Ela só reclama do coitado do notebook. No momento que a gente morre, o tempo cessa. Porque o que vive no tempo é o nosso corpo. Então, tudo que nós estamos vendo aqui na nossa volta, o monitor, o seu pai, sua mãe, as pessoas que estão aqui, todos eles vivem no tempo. Mas a nossa alma não vive no tempo. Isso a gente entende por óbvio. Tá? A primeira pessoa que fez essa distinção, no tempo mais recente, e essa distinção filosófica foi, e quem tiver interesse em ler, leia, Santo Agostinho, nas Confissões. Se você for ler um pouco mais de história da filosofia, a primeira pessoa a pensar sobre a condição da alma no tempo foi Santo Agostinho. Então a nossa alma, ela só existe no presente. Independente dos segundos, a nossa alma só existe no presente. Ela não existe no passado, que o passado passou, e ela não existe no futuro, que o futuro é incerto. Nossa alma existe no presente. Nós vivemos no presente. E quando nós saímos do corpo, nosso corpo morre, explode um bueiro embaixo da gente, explode a bateria do nosso notebook que tem 15 anos de idade. Nosso corpo fica no tempo, a nossa alma sai do tempo. nesse instante do tempo, nós vamos ficar por toda a eternidade, pois nós entramos na eternidade. E é por isso que você não pode se arrepender do que você fez em vida. Porque você não tem mais o próximo momento, você não tem mais o próximo ponto em que você vai pensar e se arrepender. Acabou o tempo. Então, a usuária foi julgada e Deus vira para ela e fala, vamos ver o que você fez, tal, aqui, passa, como eu falei para vocês, vai passar num telão para todos os anjos, todos os santos, Nossa Senhora, e todo mundo vai assistir tudo que ela fez em todos os segundos da vida dela, tudo. Todas as pragas que ela mandou rogar para alguém, todas as ciriricas que ela já bateu, todas as vezes que ela levantou dinheiro de velho na fila da lotérica, todas as vezes. Vai passar para que todo mundo veja. E isso no seu julgamento particular. No julgamento final, você vai ver isso de todo mundo. Todo mundo vai ver o seu, você vai ver o de todo mundo. Tá. Deve demorar, mas aí você não tem mais pressa, né? Não tem mais tempo. Então você não tem nada mais nenhum lugar mais importante para estar. E também, assim, na moral, interessante. Você não quer saber a vida de todo mundo? Privado? Todo mundo, mano. Todo mundo. Interessante. E aí, Deus fala, usuário de positivo, se aparte de mim, eu não te conheço. E aí ela vai para um lugar onde não tem Deus. Essa é a primeira coisa que eu quero explicar para vocês. O lugar onde não tem Deus não é que a presença de Deus não está ali. Quando Deus fala para você, se afaste de mim, eu não te conheço, ele está querendo dizer que você não foi amigo de Deus em vida. Você preferiu fazer outras coisas a conhecer a Deus. Porque se você conhece Deus, você ama a Deus. É impossível você conhecer a Deus e não amar a Deus. Assim como é impossível você amar a Deus sem conhecer a Deus. Você só ama aquilo que você conhece. E se você conhece o que é o amor infinito, que é Deus, você vai amar a Deus. Se você não ama a Deus, você não conhece Deus. Se você ama a Deus, você conhece Deus. Beleza? Então quando ele diz, eu não te conheço, significa que você não era amigo de Deus em vida. Então você vai para um lugar onde as pessoas escolheram não estar perto de Deus. E porque Deus é justo, ele respeita a sua opção. É importantíssimo que a gente entenda isso. O inferno não é um lugar que Deus manda a gente porque Deus está se vingando da gente. Ele não está puto que você é vagabundo, que você não quis confessar. Você escolheu não ser amigo de Deus. Você fez a sua escolha, dia sim e dia não. Toda vez que você teve chance, você escolheu não morrer amigo de Deus. Então, Deus vai respeitar a sua escolha. O livre-arbítrio, ele é até o final. Então, o inferno, quem se condena para o inferno somos nós. Se nós escolhermos ser amigo de Deus, Deus vai ser nosso amigo. Se nós escolhermos não ficar junto de Deus, Deus não vai ficar junto da gente. É importantíssimo que vocês entendam isso. Deus não joga a gente para o inferno porque ele está bravo com a gente. Deus está pouco se fudendo se você vai ficar perto dele ou não. Assim, com todo respeito, tá? Ele quer muito que você fique perto dele porque ele ama você. Mas lembra daquela frase de velho, aquelas frases de caminhão, quando você está atrás do caminhão, assim, na BR, você está indo para a praia e está lá. Você sem Deus não é nada, e Deus sem você é Deus. O caminhoneiro, seu Zé, está correto. Se você não está no paraíso com Deus, para Deus não muda nada. Ele quer você perto dele porque ele ama você. Dói no coração dele que você não esteja perto dele. Mas se você não está perto dele, Deus ainda é Deus. Deus é Deus, mano. Como diz MC Daniel. Deus é Deus. Então, não muda para Deus a realidade das coisas, muda para você. Ele quer que você esteja contigo, com ele. Mas se você não quer estar perto dele, ele respeita a sua opinião. Então você vai para longe dele. Quando você vai para longe dele, você entra num domínio você entra num domínio onde não se sente a presença de Deus. Não no sentido que nós entendemos presença de Deus. Porque, e essa é uma pergunta meio aberta, mas fala quem quiser. Quando você pensa em presença de Deus, muito sério, tá? Quem tem problema com Deus, assim, quem tem dificuldade de aceitar, pode falar numa boa, então não precisa falar. Quando você pensa assim, sentir a presença de Deus, isso é um sentimento positivo ou negativo para você? Eu disse o que eu disse porque eu sei que tem gente que tem, tipo, tem consciência pesada, gente que não aceitou a Deus, tem gente que tá na catequese ainda pensando se gosta ou não, tá, etc. Se vai ou não se converter. As pessoas, às vezes, têm uma ideia da presença de Deus, uma coisa sufocante. Positivo com ressalvas, estou falando sério, tá? É normal, ninguém é obrigado a nada. Exato, usuário. Tem gente que sente uma pressão, como se fosse um julgamento a presença de Deus. Mas, num geral, pelo que eu entendi, as pessoas entendem como positiva. Vocês ainda vão sentir a presença de Deus no inferno. Todo mundo vai. O ponto é, vocês vão sentir a presença de Deus sabendo que vocês jamais vão entender ou alcançar a bondade da presença de Deus. Então, quando às vezes que vocês rezaram e aquilo aliviou o seu coração, mano, eu cansei de ir para a igreja, tava passando na rua, pensei, ah, vou entrar e vou rezar um pouquinho, mano, e me acabar de chorar igual uma criança. Porque no eu conversar com Deus e sentir que Deus me ouve, eu me senti ouvido, me senti desabafando com um amigo, com Deus, e chorei igual uma criança, porra. Isso é a coisa mais comum do mundo. Isso você nunca mais vai sentir no inferno. Essa presença de Deus. O primeiro a sentir esta realidade foi o demônio. O fogo que nunca se apaga. E aqui eu estou falando para vocês uma interpretação da realidade da condenação. Porque a Igreja Católica, ela fala muito, muito, muito pouco sobre o que acontece depois que a gente morre. Ela não fala nada, não. Ela tem livros e livros e livros, os santos e os doutores da igreja, e tem um monte de coisa pra gente falar. Mas comparado com o que ela fala de moral na Terra, é uma gota. Tá? E por que isso, Edson? Porque depois que nós morremos, a igreja, aqui a igreja na Terra, ó, meu amigo, ela não pode fazer mais nada por você. Você entende? Então, depois que você morreu, ó, a minha parte eu fiz. Onde você me ouviu, se não ouviu, não ouve mais. Então, as partes. O que eu estou falando para você da realidade da condenação é. Elas são altamente interpretativas, tá? Eu vou falar para vocês o que é mais comumente aceitado. Vocês vão ouvir, se vocês lerem ao longo da sua vida, vocês vão ouvir outras interpretações. Não quer dizer que eu estou mentindo para você, que outra pessoa está mentindo, que um está certo e outro está errado. Beleza? Voltando ao que eu estava falando. Não, vocês podem me distrair. Lendo no chat não tem problema. Que eu posso ignorar vocês e continuar. O problema é quando vocês falam por cima de mim, tenho TDAH. Escrever, você pode escrever. Pode fazer igual o chat do bunker. 800 mensagens, fica à vontade. Boa noite, isso. Vamos lá. Boa noite, Urs. Boa noite, Yassin. Boa noite, Lukowski. Boa noite, usuário de positivo. Boa noite. Então. quando a usuário for condenada ao inferno, ela vai para um lugar onde ela vai sentir a presença de Deus mas a presença de Deus nunca vai ser para ela um alívio. A presença de Deus nunca vai ser para ela algo que ela possa alcançar com o seu próprio esforço. Que é isso que nós sentimos hoje na presença de Deus, tá? Tem uma frase muito, muito bonita de Santo Agostinho, que eu já repeti ela, acho, nas duas últimas aulas, que ela é importante que vocês levem para o coração. Que diz assim, se você quer ver o rosto de Deus, você tem a possibilidade. Olhe para o rosto do seu irmão. A face do seu irmão é a face de Deus. Você não tem mais esse presente no inferno. Então você vai se encontrar uma alma amargurada, completamente entregue à agonia, porque a definição mais clássica que nós vamos encontrar na literatura católica do inferno é o lugar onde não há amor. Então você não pode amar nada e nem ninguém. E você não sente o amor de nada nem de ninguém. Todo mundo aqui já teve... já quis ficar com alguém quando era menininha, e queria ficar e não tinha como. E nossa, e se rasgava, fazia emo, e pensava em... A dor que a gente sente quando a gente é emo, na nossa pré-adolescência, é muito real. É uma dor do caralho, é horrível aquela dor. Essa sensação de amargura que a gente sente, ela vai ser o sentimento predominante na nossa vida. E esse lugar existe e ele é alimentado por todos os pecados. Então, o pecado principal do diabo é o orgulho. Esse é o pecado principal de todo mundo. Ele é o pecado que... É o pecado do qual vem todos os pecados. É o orgulho. E como ele é orgulhoso e ele não tem como alcançar o amor de Deus, o melhor que ele pode querer para ele mesmo é que ninguém sinta o amor de Deus. Que todo mundo se foda junto com ele. Não existe essa coisa de que nós temos hoje, consciente, nós temos no tempo, de que eu posso estar mal, mas eu quero que meu amigo esteja bem. Não é porque eu estou sofrendo que eu quero que o Pablo sofra, que a Nana sofra. Não. Lembre, acabou. É o lugar onde você não existe amor. Então, meu, se eu tô mal, eu quero que todo mundo se foda junto comigo. Eu quero que todo mundo esteja mal junto comigo. Porque essa é a visão de justiça que alguém no inferno tem. Na Bíblia, Jesus fala de um lugar chamado Gehenna, ou Gehenna, várias vezes. E ele fala o lugar onde o fogo não cessa, o lugar dos vermes. O Gehenna é um lugar que existe, ou existiu, não sei hoje, nunca fui para Jerusalém, que existia no sul de Jerusalém, um lugar chamado Vale do Hinom. E lá é o lugar onde, historicamente, os pagãos antigos, os babilônicos, os israelitas antigos, sacrificavam as crianças para Baal, para Moloque. Isso, Gehenna ou Gehenna, com H, você vai encontrar os dois nomes. E ali era o lugar onde se sacrificavam as crianças para Moloque, para Baal. Os judeus, depois que eles entraram na linha do tempo que nós conhecemos hoje como a linha abraâmica, a linha de Deus, a história de Deus, eles ficaram tão repugnados com aquele lugar que eles amaldiçoaram a terra. Então eles salgaram a terra e transformaram ela num lixão, onde você queimava o lixo. Então o fogo nunca cessava e era o lugar onde existiam os vermes. Este lugar, que é um lugar físico, onde o fogo não acaba, onde é um lugar de imundice, de queima perpétua, de memória de sacrifício de alma de inocente, de cheiro podre que não, de um cheiro podre que só piora. Esse é o lugar que Jesus Cristo usa para exemplificar como é o inferno. O Rio de Janeiro. Ai, caralho. Para, tem duas cariocas aqui. Eu tô tentando revezar as ofensas aqui. Na Bíblia, por falar no Gehenna, eu quero deixar um ponto muito importante para vocês. Jesus Cristo fala sobre o paraíso, sobre o céu na Bíblia, 27 vezes. Quantas vezes Jesus Cristo fala, o Lucas, quem souber a resposta não responde, quero perguntar no geral. Quantas vezes Jesus Cristo fala do inferno na Bíblia? No Novo Testamento, nos quatro testamentos. Diretamente. Usando a palavra inferno, usando a palavra Gehenna, etc. 90 vezes. Ele fala 27 vezes sobre o céu e ele fala 90 vezes sobre o inferno. Ele entende que não só o medo é um motivador muito maior que o amor. E é verdade. Eu sei que os ateuzinhos, os ateus de Twitter, os vagabundos de Fedora, nada contra o chapéu Fedora, eu acho o chapéu Fedora da hora. Eu nunca vou usar por causa dos gordos nerd, né? Do chapéu da hora. Dos gordos de Fedora. Eles vão dizer pra você, ah, se você tem medo de ser condenado, você não é uma boa pessoa. Cara, todo mundo tem medo de ser condenado. Todo mundo tem. Todo mundo tem medo de ser preso. Todo mundo tem medo de ser sequestrado. Então por que você não vai ter medo de, mano, da sua alma ficar no inferno pra sempre? Imagina a minha amiga usuário de positivo que chega hoje lá no Bing Blong, bate o interfone dela e tá lá um presente assim, um cartãozinho, presente da ABL. É o colchão, o melhor colchão do mundo, o colchão mais caro do planeta. É o melhor colchão, o colchão da NASA, o colchão mais foda que existe. O colchão que você deita e parece que tá voando. E ela fala, meu Deus, vou dormir igual que maravilha, vou dormir igual agora uma criança. E ela pega e deita no negócio. E aí quando ela tenta levantar, alguém fala, não, não, não. Pra você poder ficar com o colchão, você tem que ficar deitado nele 6 meses, se levantar daí. Não, não, não. Alguém vai vir aí, depois vai botar um catéter aí na sua uretra, vai te dar comida na boca, mas tem que ficar deitado 6 meses aí, tá? Não, tem que devolver, tem que pagar o colchão ainda. Imagina você ficar, cara, 6 meses deitado numa cama. Na melhor cama do mundo. Imagina você ficar comendo, cara, chocolate, então, sorvete. 24 horas por dia. O ponto é, nada, nada que você faça existe prazer naquilo, aquilo que você faz todo dia, sem cessar, existe prazer naquilo. O ponto, a diferença do que eu falei, de você ficar deitado no melhor colchão do mundo, comer sorvete 24 horas por dia, é que uma hora acaba, ó, você tem que ficar 6 meses, você tem que comer sorvete durante um ano. No inferno não existe contagem regressiva. Depois que você passa 1.000 anos sofrendo, é só o começo. Não tem um ponto onde aquilo vai acabar. E diferente do que é bom, a dor você não acostuma. Eu tô falando corporalmente para vocês terem uma ideia de como é espiritualmente. Não existe nenhuma agonia da alma que você se acostume. Quem já perdeu um ente querido, você sabe que você não acostuma com a morte da pessoa. Você se acostuma com a vida que você tem sem a pessoa. Eu perdi a minha avó, que já falei, da, quem me ouve falando de coisa de catequese já me ouviu falar da minha avó umas 30 vezes. Eu perdi a minha avó quando eu tinha meus 12, 13 anos. E eu falo da minha avó até hoje. Pelo amor de Deus. Eu falo da minha avó, eu penso na minha avó todo santo dia. Eu lembro da véia todo santo dia. E isso que as minhas últimas memórias dela já estavam com Alzheimer. Eu lembro de memória da minha avó, as memórias que eu tenho dela mais claras, dela mais lúcida, são memórias que eu tinha menos de 10 anos. Não quer dizer que hoje eu não sou feliz, que a minha vida parou porque minha avó morreu. Não. Mas eu não acostumei com a morte da minha avó. Eu desenvolvi uma vida onde não existe a minha avó do meu lado. Mas a dor que você sente muda. Porque antes ela tinha um lugar proeminente, hoje ela não tem mais. Mas o amor que você sente pela pessoa que se foi, ela fica ali. São João, acho que era São João de Deus, que dizia que a pessoa que morre, ela deixa de ser no espaço para ser na alma. Então a pessoa que você amava antes, ela existe no mundo, agora ela vai existir em qualquer lugar que você for. Parece frasezinha de mulher, de Tumblr, mas é São João de Deus, tá? Ou São João da Cruz, um dos dois. Me perdi com os dois. E é isso. Esse sentimento é o sentimento... Se você inverte o polo, óbvio, pelo amor de Deus. Essa é a realidade do inferno. Então, no inferno nós não sentimos a Deus. E Deus é o que sustenta tudo de bom que nós temos na vida. Todo sentimento bom que nós temos vem de Deus. Todo sentimento bom que nós recebemos vem de Deus. Quando nós tiramos Deus da nossa vida, as únicas coisas que nós temos dentro da gente, a nossa inclinação natural, sobra nada pro beta. Só sobra a inclinação a ser filho da puta, a ser condescendente, a ser egoísta, a ser orgulhoso, a ser invejoso, a querer o mal dos outros, a querer o que é dos outros. Os 10 mandamentos, todos ao contrário, né? Todos, todos, todos. Essa é a realidade do inferno. E essa também é a realidade do céu. Quando nossa amiga usuária de notebook está levando o positivo dela, usuário de positivo, está levando o notebook dela para o concerto e ele explode na bolsa, e ela, puf, aparece na frente de Deus. Deus passa as coisas no telão, Deus mostra tudo, Deus pergunta as coisas para ela, Deus analisa tudo que ela fez. Mas ele vê que o coração dela é um coração puro, que ela foi amiga de Deus dentro do coração dela. Que ela fez sacrifício, que ela guardou os mandamentos, que ela fez o que ela pôde, Nossa Senhora intercede por ela. E ele chama ela para viver junto dele. Quando ela vai para junto de Deus, ela está dentro. E essa parte é mais difícil de explicar que o inferno, tá? Quem está no céu está dentro da realidade de Deus. Então você imagina a concentração de tudo que existe de bom no mundo. Imagina como se fosse, sei lá, uma sala. E nessa sala, de porta fechada, está tudo que existe de bom no mundo. Todos os sentimentos bons, tudo que você já sentiu de bom, tudo que você já respirou de bom, já pensou, já bebeu, já comeu de bom. Todos esses sentimentos que você sente de alívio, de falta de incômodo, de falta de dor. Quando você entra em Deus, essa é a sua eternidade. Então, a sua eternidade junto de Deus é você estar junto da fonte de tudo que é bom. No céu, você tem a capacidade de pensar nas pessoas que você conheceu em vida. Então, hoje, eu amo todos vocês, meus primos, alguns mais que outros, porque eu tenho intimidade mais com alguns do que outros. Não vamos ser hipócritas aqui, mas amo todos vocês, meus primos. Se eu morro hoje, com a graça de Deus, eu vou para o céu, eu vou ter uma visão clara de todos vocês. E eu vou ter uma visão objetiva de quem é filho da puta e quem não é. Por que que eu vou ter uma visão objetiva? Porque não vai mais existir. Isso é um conceito filosófico, eu não vou querer falar, eu não quero explicar esse conceito agora, porque eu não sou qualificado para isso, mas não vai mais existir a influência do fenômeno entre o que você pensa e o que você vê. Tá? Porque quem já estudou alguma coisa de filosofia sabe que Kant, o alemão, ele explicou que existe o noumena e o fenômeno, e a gente não conhece a realidade como a realidade é, porque nós só conhecemos o fenômeno e não o noumena. Não vai mais existir o fenômeno. Então nós vamos ver as coisas como elas são, as pessoas como elas são. Tipo a imagem que você tem da pessoa e a pessoa em si. Mais ou menos isso, o usuário. Por quê? Porque você pode falar uma coisa pra mim hoje, você é usuário dispositivo, você pode falar uma coisa pra mim hoje com uma intenção errada, mas porque eu gosto de você, eu gosto muito de você, e você fala uma coisa pra mim torta, e eu não vou entender que você está sendo irônica comigo, que você está me tratando igual um idiota, porque a visão, porque o sentimento que eu tenho dentro da minha cabeça por você me impede de ver isso. Mas isso é um ponto negativo para você. Você falar desse jeito comigo. No céu nós não temos isso. Porque nós somos despidos de todos esses. Essas roupagens de sentimento, de sentimento corpóreo, de problemas que nós temos que embaraçam nossa visão. Não é igual a visão dos anjos, Luco. Não é igual a visão dos anjos. Os anjos, eles sabem menos da vida do que nós sabemos. Eles sabem tudo da realidade. Eles sabem tudo da realidade. E nós não sabemos nada da realidade. Nós, hoje, pessoas no mundo. No céu, nós vamos ter as nossas memórias da Terra. Mas nós vamos ter a visão clara através de Deus, do amor e da verdade. Nós vamos ter a visão da verdade sobre o que nós sabemos, nossas memórias. Os anjos, Deus permite a eles ter conhecimentos específicos da Terra, da realidade. Então, eles sabem de coisas que nós não sabemos. Mas quando eles sabem das coisas que Deus mostra para eles, eles compreendem o mundo de um jeito muito mais completo que o nosso. Não se compara. O que nós vamos ter é uma visão clara das nossas memórias. E por que eu estou falando isso? Não é um bônus, não é uma feature do céu para vocês ficarem... Ah, que legal, no céu vai ser... vou poder... ver quando o Pablo foi filho da puta comigo, eu vou lembrar, agora eu vou conseguir entender, tal, etc. Não. É porque você vai lembrar das pessoas que foram para o inferno e o seu amor por aquelas pessoas vai ser limitado. Essa parte que eu vou falar pra vocês é importante. Eu não tô querendo desmotivar, não tô querendo jogar balde de geografia. Nem o ponto da minha catequese é ser a coisa mais triste do mundo. É o contrário, eu tento deixar ela bem animada pra vocês. Mas quando eu digo que nós vamos ter a visão das coisas através da verdade, isso quer dizer que Se eu, Edson, não vou usar nenhum de vocês, por exemplo, porque esse exemplo é meio, é cruel, tá? Se eu, Edson, morro e vou para o céu, e a minha esposa e o meu filho morrem e vão para o inferno, eu não vou ter uma relação, eu não vou ter amor por eles. Porque eles não tiveram amor por Deus. Então, assim como Deus respeita a sua opção em não gostar de Deus, quando nós estamos juntos de Deus, nós não temos amor por quem não ama a Deus. É completamente diferente, Jesus. Completamente diferente. O amor terreno, ele é parte do amor do céu. Mas o amor no céu, ele é a base dele é o amor, ou amor com A maiúsculo, e a verdade. O que eu quero dizer que o amor na terra faz parte do amor do céu? Para mim, uma das partes mais importantes da Bíblia, mais importantes, assim, bonitas e importantes de ter na cabeça sempre. Eu não vou me lembrar agora qual é o versículo, quem tiver aí de cabeça, ou tiver com a Bíblia, quiser ler, eu chamo aqui, mas a parte em que Jesus ressuscita Lázaro. Alguém está com a Bíblia bem na mão para ler agora? Eu não estou, infelizmente. E sabe de cabeça qual é? Senão eu preciso no Google, tal, mas quem quiser ler, pode subir para ler. Da ressurreição de Lázaro. João 11. Alguém quer ler João 11? Luco, lê aí João 11. Vou chamar você aqui agora. Cadê? Lukowski, cadê o Lukowski? Lê aí, Luco. Lê inteiro, ô Chipão? Lê a partir da parte que ele chega e as pessoas conversam com ele e choram que ele devia estar lá mais cedo, e etc. E Jesus chorou e depois ele ressuscita Lázaro. Tá? Peraí que eu tô tentando achar. É de acordo com ele, é do 1 ao 46. Capítulo 11, versículo 1 ao 46. Então, aqui no comecinho já fala: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Isso? Não, sim, mas você sabe como se lê, fala direito, né? O Evangelho de Jesus Cristo segundo João, pelo amor de Deus. Se respeitar o Evangelho aqui, viadinho. Ah, tá, isso aqui que eu falo que é João 11, esse é o versículo. Não, eu quero que, quando você lê o Evangelho, você diz: o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, você sabe como se lê. Ah, então. Vagabundagem pro meu lado aqui não. Vai lá, lê aí. Ó, Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, capítulo 11, ó, versículo 4. Não, 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Assim falou e, depois, disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamando Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isso? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantava e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu a chorar e viu também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhes: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, e porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por haveres dito ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Tá bom, aí no 45 tá bom já. Muito obrigado, viu? Nada. Cara, esse é um dos trechos mais bonitos da Bíblia. Não só porque é o menor versículo de todos, é Jesus chorou, duas palavras. Mas o motivo pelo qual Jesus chorou, que era o ponto que eu queria fazer quando eu lembrei desse trecho. Jesus chora porque ele sente a dor das pessoas que amavam Lázaro. Jesus é Deus. Jesus avisou para Marta e para Maria que Lázaro ia morrer. Ele vai embora. Quando ele está longe, ele fala: Lázaro morreu. Porque ele sabe de tudo. Lembra, ele andou por quase 15 dias, ou 10 dias, uma coisa assim. Depois que ele soube que Lázaro ia morrer. E avisou e foi para lá. Lázaro já estava enterrado há mais de 4 dias. Ele sabia que Lázaro tinha morrido, porque ele sabe de tudo. E quando ele chega lá, as pessoas estão chorando. E a dor E essa parte é muito importante. É isso que eu quero lembrar para falar para vocês. A dor que essas pessoas sentiram de ter perdido um amigo comoveu o coração de Deus. A dor que você sente, não interessa ela qual seja. Pode ser que você perdeu seu pai e sua mãe. Pode ser que você... Fulano terminou com seu namorado. Pode ser, sabe? Puta, mais uma vez não consegui um emprego. Perdi um emprego. Estou, sabe? Minha vida não dá certo por causa disso e daquilo. Não deixe ninguém dizer. E quem diz isso não é seu amigo, tá? Existem jeitos de falar isso. Não deixe ninguém dizer que a dor que você sente é inútil, é besteira, é frescura. Porque a dor que você sente comove o coração de Deus. Deus fica triste quando você está triste. Deus chora quando você chora. Jesus chorou porque aquelas pessoas estavam chorando. Ele sabia que Lázaro ia morrer. E ele não chorou porque Lázaro morreu. Ele sabia que Lázaro tinha morrido. Ele chorou de ver a tristeza com que aquelas pessoas que amavam Lázaro estavam. Isso, Churras. Esse era o meu ponto. Isso, Churras, é quando eu digo que o amor na terra faz parte do amor divino. Do amor no céu. O nosso coração, a nossa alma, o que nossa alma sente hoje, nós temos a mesma capacidade de sentir o amor por Deus que nós vamos sentir no céu. Nós vamos conseguir realizar? Queira Deus. Se nós conseguirmos, nós somos imediatamente santos. Vamos pegar fogo por dentro e já vão aparecer no céu no outro minuto, segundo. Se nós conseguimos sentir o amor por Deus que nós vamos sentir no céu. Mas nós temos a capacidade. Então, o amor que nós sentimos aqui, o amor que você sente pela sua mãe, o amor que você sente pelo seu pai, o amor que você sente pela sua esposa, pelo seu namorado, pelo seu filho, o amor que você sente pelo seu cachorro. Muitos católicos na internet tratam cachorro, tratam animal como se fosse uma coisa, como se fosse idiota você amar o seu animal de estimação. Enquanto quem tem animal de estimação sabe que o amor que você sente por ele é muito real. Você, só quem tem um animal de estimação sabe o amor que você sente por ele. Esse amor que você sente pelo seu animal de estimação faz parte do amor que você vai sentir por Deus no céu. Porque o animal é um ser que Deus criou. Tudo que Deus criou, tudo que Deus cria, ele vê que é bom. Lembra? Gênesis 1. Deus só cria o que é bom. Se Deus criou os animais, Deus sabe que os animais são bons. Deus dá os animais pra gente como um presente. O amor que você sente por um presente que Deus deu para você é idiotice? Quando você fica triste porque seu animal morreu, o que você quer ouvir é da boca do idiota da internet que a alma do seu animal foi destruída e seu animal não existe mais e você está chorando por ele porque você é idiota? A medida, quando a gente fala de Deus, a medida de Deus é o amor. Você deve ter ouvido essa frase da boca de um monte de macumbeiro, de frase de Tumblr, de Pinterest, sei lá. Mas é verdade. Sempre que você sente as coisas com amor verdadeiro, verdadeiro, vai de você fazer a distinção. Nós estamos fazendo catequese para isso. A gente faz reflexão para isso. A gente faz nosso exame de consciência para isso. A gente estuda para isso. Tá? Mas quando você sente um amor verdadeiro por uma coisa boa, esse amor vem diretamente de Deus. Por isso que os exemplos que eu dei são muito claros. O amor que você sente pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu animal de estimação, pela sua avó, sabe? Esse amor vem de Deus, vem diretamente de Deus. Nunca deixa ninguém tirar o seu amor e a sua dor que você sente porque você perde alguma dessas coisas ou porque você se sente ameaçado em alguma dessas coisas, tirar essas coisas para idiota. Não deixe. Esse é o meu conselho de sei lá, de irmão mais velho que eu sempre dou em uma das categorias. Esse é o do dia. Não deixem alguém tirar o amor e a dor que vocês sentem para idiota. Jesus chora, Deus chora da sua dor. Doutor Bartolazzi fez uma pergunta. Sem levantar a mão, mas eu vou responder igual, porque ele é nosso amigo muito querido. Chip, existe razão para o sofrimento? Quer dizer, aquilo que falam foi vontade de Deus. Isso é pertinente? Tudo é vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que você sofra. Mas tudo acontece com a permissão de Deus. Esse é o motivo número um, pelo qual as pessoas, quando estão muito tristes, com uma, acontece uma desgraça muito grande, as pessoas culpam a Deus. Quem culpa a Deus porque minha avó morreu, meu cachorro morreu atropelado e Deus permitiu, isso é culpa de Deus? É. Deus sabe que aquilo vai acontecer e Deus permite que aquilo aconteça. Não quer dizer que Deus se alegra que aquilo aconteça. Deus não ficou feliz que sua avó morreu. Deus não interfere nos nossos, na nossa vida, porque a nossa vida ela precisa ser livre, porque você só ama aquilo que você ama livremente. Então, quando uma coisa acontece muito triste, se você está passando por uma necessidade muito grande, você não arrumou um emprego, você terminou com fulano, seu cachorrinho morreu, sua mãe te trata mal, sua relação com seus pais é uma merda, e o seu carro quebrou, e você caiu da ribanceira, e ainda você chutou o dedão, e o cachorro na rua te mordeu, você pegou raiva. Tudo no mesmo dia isso. Deus permite que essas coisas aconteçam, porque as coisas acontecem de acordo com o livre-arbítrio de todo mundo, todos os humanos envolvidos nas equações. O seu sofrimento, ele é uma escolha sua, no sentido de que você sabe como você vai lidar com o luto. Então, o quão triste você vai ficar que você não fala mais com seu pai, com a sua mãe. Às vezes o seu pai era um bosta. E você não desejava o mal do seu pai, mas seu pai não está na sua vida, não faz tanta diferença. O sofrimento que você vai ter é muito diferente do que se fosse com a sua mãe. Então não é a vontade de Deus, Baitolares. A vontade de Deus é que nós sejamos perfeitos como nosso pai do céu é perfeito. Dependesse da vontade de Deus, nós já vivíamos no paraíso aqui na Terra. Dependesse de Deus, fosse da vontade do cara, tá todo mundo... Todo mundo aqui já era santo. O que é da vontade de Deus é que você entenda que as coisas acontecem, elas vão acontecer, e que você sinta... Como é que eu vou explicar isso para você? Essa frase é difícil, eu quero escolher as palavras muito bem. E que você sinta que a sua reação aos sofrimentos que você passa, às tribulações que você passa, a sua reação é sua. Como eu sempre digo, você pode culpar a Deus pelas coisas que dão ruim na sua vida. Tudo você pode. Você pode também agradecer a Deus pelas coisas que acontecem de ruim na sua vida. Como você também pode encontrar o meio termo e pensar, Deus, que merda que isso aconteceu. Que bosta que minha avó faleceu. Eu não entendo o motivo pelo qual isso aconteceu. Só você entende. Eu vou confiar de que isso é pro meu bem e vou tentar fazer o melhor disso. Eu sei que falando assim é muito preto no branco. Por isso que eu estava falando antes. Você pode sofrer. O sofrimento é natural. E Deus sente o seu sofrimento. É para isso que nós rezamos. Eu conheço... Gente, de novo, não quero falar por ninguém. Mas 90% das minhas orações, e eu imagino que das orações de vocês, é reclamando e pedindo as coisas para Deus. Agradecer a Deus, às vezes a gente lembra ali no final... Mas ninguém começa a oração para agradecer para Deus. É muito raro, é muito difícil. É um treino que a gente tem que fazer. Mas o normal é a gente começa a rezar reclamando para Deus, perguntando para Deus, querendo entender alguma coisa, querendo alguma coisa. Meu, isso é natural. Você não precisa se sentir egoísta, que você está querendo cobrar as coisas. Cara, isso é natural, isso é comum de se fazer. Isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Essa dor que você sente, o amor que você sente pelos outros. Isso é natural. Entenda que tudo isso faz parte. Como é bonito que você possa se entristecer com a morte de um animal de estimação. Eu quero terminar a catequese falando isso. A gente às vezes perde a noção, né, o parâmetro do quão bonito é que nós, humanos, que nós temos gerência sobre a própria vida, nós temos autonomia, que nós podemos sentir uma tristeza e um amor tão grande por um bicho que não dá nada pra gente, que só dá carinho, que tá sempre do nosso lado. Ele não dá nada da gente. Toma! Minha cachorra tá dormindo aqui do meu lado, tô olhando pra cara dela. E custa caro, às vezes, quando fica doente, quando tem ração, custa caro. Mas eu mato e morro. Eu mato e morro pela Matilda. O nome da minha cachorra é Matilda. Mato e morro por ela. Não tem pulga, tá? Já tomou aquele remédio lá mastigado. Não tem. Cara, e é tão bonito que na sua alma você possa ser, você tem a amplitude, você tem a capacidade de sentir amor por um ser que não te dá nada em troca. É aquilo que a gente estava falando da esmola antes. Não sei se vocês lembram, na última aula. O ponto da esmola é que você dá, você está dando uma coisa que é sua para alguém que não pode te dar nada em troca. É um desapego muito grande. Pare e pensa assim na sua própria cabeça o quão bonito é que você possa sentir isso. O quão bonito é que você chora porque, cara, você terminou um namoro. Ah, yes, não é que, ah, Chip, que motivo idiota. Não é, cara. Não é. Você sentia um amor, você tinha um sentimento tão real no seu coração que a possibilidade de você não sentir mais aquela versão de amor que você tinha dói no seu coração. Isso é bonito. Isso é uma capacidade bonita que você tem. O amor e a tristeza que você sente por causa do amor não vai dizer, nossa, que triste que eu queria roubar o Baitolage e o Baitolage trocou a senha do cofre dele. Não, né, caralho? A tristeza que você sente das coisas que você ama, elas fazem parte do amor que você vai sentir o resto da eternidade no céu. A sua alma é um presente de Deus. Ela é o presente de Deus. Então, tudo que você sente, de novo, eu vou voltar no ponto. E já vai encerrar a catequese, que agora acabei de ver que está tarde já. Tudo que a gente sente é tão, mas tão válido porque vem de Deus. Quando a gente se alegra, Deus se alegra junto com a gente. Quando a gente chora, Deus chora junto com a gente. Você não precisa acreditar em mim. Que conceito idiota, Chip. Que Deus chora junto com a gente. A gente acabou de ler. O Luco acabou de ler. Muito obrigado, Luco. O Luco leu. Jesus chorou quando ele viu a tristeza das pessoas. A dor no coração das pessoas fez Jesus chorar. Jesus não é menos Deus naquele momento. Ele é mais. Não é mais, né? É outra heresia. Jesus não é menos Deus porque ele chorou ali. Jesus é Deus, ponto. Então, é importante que vocês entendam que essa capacidade, ela é o que a gente leva para o céu e a gente vai expandir ela, tudo. A nossa alma vai ser repleta disso. E é o que a gente perde no inferno. E tudo isso que eu falei para vocês, a gente perde quando vai para o inferno. É isso que a gente perde quando a gente vai para o inferno. Essa capacidade de amar. A gente não sente o amor. É o lugar onde o amor não existe. Foi assim que eu descrevi o inferno mais cedo. Tudo isso que eu falei para vocês, que é tão bonito, isso que a gente sente dentro da gente, essa amplitude, essa capacidade tão bonita que a gente tem de sentir o que Deus deu para a gente perde quando a gente vai para o inferno. É por isso que as quatro últimas coisas, morte, julgamento, céu e inferno, ela tem que ser o nosso horizonte. Não é a nossa meta. A nossa meta é amar a Deus o máximo possível, ser santo como nosso Pai no céu é santo, fazer o melhor possível para poder ir morar junto de Deus para agradar a Deus. Mas a gente não pode esquecer da possibilidade, muito real, muito próxima, como disse São Paulo, de trabalhar a nossa salvação com temor e tremor. Porque eu digo por mim, e tenho certeza, pela estatística, vários de vocês, estamos encaminhando, se nós batemos a biela agora, pá, tivemos um infarto da vacina da Covid, meu, a gente vai acordar no inferno. E essa é a dimensão que a gente perde quando a gente vai para o inferno. Essa é a capacidade que a gente perde. É o contato com o amor de Deus. É a capacidade de ser amado por Deus. Sentir o amor de Deus. E quando a gente perde isso, tudo isso que eu falei do seu bicho, da sua mãe, da sua avó, quando a gente perde essa capacidade de amar, de sentir amor, de sentir tristeza, só o que sobra é rancor, é inveja, é querer comer a mulher do outro, é querer foder a vida do outro, é querer passar a rasteira nos outros. É só o que sobra no nosso coração se a gente perde isso que eu falei. Essa é a importância da gente ter a noção das quatro últimas coisas. Da gente ter medo do inferno. Não só o inferno é eterno e a gente perde esse contato com Deus. Como preço de você ganhar todo, de você ganhar o oposto, estar no máximo do amor de Deus, o preço é tão... o preço é caro, mas que é agradar a Deus e seguir as coisas de Deus, mas a alternativa é uma merda. E aí sim, e aí não tem muro. Ou é ateu, ou é de Deus, ou é feiticeiro. Aí não tem, realmente não tem muro. Então as quatro últimas coisas, elas são assim, essenciais. Elas são essenciais para a gente ter como o nosso horizonte. Evitar o inferno tem de ser o nosso horizonte. O nosso trabalhar para evitar o inferno vai nos tornar santos, se Deus quiser. Tomara que aqui na catequese saia pelo menos um santo, já vou estar feliz. Mas o nosso trabalhar vai nos tornar santos. Mas a gente tem que começar, o ponto de partida tem que ser, meu, eu não quero ir para o inferno. Não quero, não vou, tenho medo, não vou, não, me recuso. Esse tem que ser o ponto de partida. Perfeito? Alguma dúvida? Sei que vocês têm outras dúvidas. Alguma dúvida sobre o que eu acabei de falar? Fui consertar o chuveiro e acordei no juízo particular da Silva. Sim. Cara, imagina que tristeza que é morrer por motivo idiota, cara. Eu não digo nem gente que morre numa tragédia, tipo, puta, bala perdida no rio é uma tragédia do caralho. Mas, cara, morrer no susto, assim, você tá num momento pensando num bagulho e de repente você olha pro lado, opa, que isso? Porra é essa? Igual o Gugu caindo lá do ar-condicionado, esses bagulhos. Ah, que merda que deve ser, sério. Cara, o Depresso sabia, quando ele estava fugindo de Monza da polícia, que ele, a chance dele morrer ali era alta. Ele sabia disso. Por isso que ele estava fugindo da polícia, porra. Mas imagina você tá andando assim e de repente, opa, que isso? O que aconteceu aqui? Opa. Usuário, peidei errado e me cortei na cerâmica da privada da Silva. Cara, minha esposa, ela tem uma cicatriz, as costas inteiras dela, assim, do ombro até a cintura aqui. Quando ela era criança, ela subiu na privada pra fazer alguma gracinha e a privada quebrou e a cerâmica foi bem no pulmão dela, assim. Cortou ela de lado a lado, assim, igual um pão-puma. Deu sorte, mano, deu muita sorte. Corte de cerâmica ainda? Parecendo um bisturi? Oh! Uma cicatriz que ela tem assim, mas é enorme, enorme. É quase as costas inteiras dela. Tirando o coitado do nosso amigo que morreu de abelha da Silva. Alguém tem mais alguma pergunta? Aí não precisa ser. Se vocês não tiveram nenhuma dúvida do que eu falei, fazer alguma pergunta no geral? Diga, Chuas, diga, Luco. Essa é uma dúvida. Você está gritando de piada, Luco? o inferno é espiritual. Ele não tem como ser material porque o seu corpo está no cemitério da Vila Formosa. Como que ele vai ser material? Quem está sofrendo é a sua alma, porra. Depois o juízo final é outra coisa, Stracker. Aí sim. Aí é outro ponto. Já entro aí já. Alguém fez outra pergunta lá. Ô, Churras, já vou falar aí já. Calma aí. O Churras perguntou. Fui convidado para ser padrinho de casamento, responsabilidade espiritual. Caso aceite, estou prometendo auxiliar o casal espiritualmente perante a Deus. Vai depender do casal. Via de regra, sim. Tá? Não existe... a obrigação real espiritual padrinho. Padrinho não é uma coisa que assim, o padrinho do meu filho, ele é se ele não cuida da alma do meu filho, ele vai pro inferno. Não. Tá? Mas vai depender de como você vai acertar, de como você foi convidado. Se eu convido alguém para ser padrinho do meu filho, eu deixo muito claro o que eu quero dessa pessoa. Se eu venho a falecer, eu quero que essa pessoa cuide do meu filho, coloque meu filho continue cuidando do meu filho para que ele seja um bom católico. Eu quero que quando esse cara seja uma boa influência na vida do meu filho. E aí sim, esse cara então eu vou ser padrinho do seu filho, então aí nós temos um contrato. Isso não quer dizer que isso é uma coisa que a igreja obriga o cara, não. Entre parceiros aqui. O Dex, se for sobrinho do meu filho, é uma obrigação que o Dex faz com o meu filho. E comigo. Então, se você vai ser padrinho de casamento do casal por conta disso, sim. Se for só assim, ó, a gente precisa de um padrinho, quer ser nosso padrinho, aê, festa! Não. Porque não existe a obrigação padrinho na igreja católica, tá? É, se é assim, padrinho, porque tem que ter padrinho, é obrigatório ter padrinho. Nada, não tem nada demais. Qual é o outro? O Strack perguntou, e após o juízo final? E a usuário positivo perguntou, alguma ideia porque tem dois juízos? O juízo existe para que a gente passe as coisas a limpo. Uma coisa que se repete na Bíblia, não muitas vezes, mas com muita ênfase, é que não há nada escondido que não será revelado. Então, o nosso juízo particular, ele é para nos colocar, para nos responsabilizar pelo nosso problema da nossa alma. E essa situação da sua alma aí, qual é que é? E nada é escondido de Deus. Então Deus vai e vai dizer pra gente: você foi filho da puta e você vai pro inferno. Não, você foi da hora e você vem pra parte de Deus. Você vai, né? Eu não tô junto de Deus. Você vai pra parte de Deus. O juízo, e esse é o juízo particular. E o que se decide no juízo particular está decidido. Isso não muda. O juízo final, que aí sim é o juízo da humanidade inteira, Ele é o juízo de todo mundo. Então, o meu juízo particular será feito público. E quando acontece o juízo final, ele é final. Então, também é o final para a Terra. Então, nós teremos uma nova Terra. E nós, se estivermos junto a Deus, vamos ter novos corpos. Então, por isso que antigamente a Igreja Católica era muito, muito contra. Hoje ela ainda é contra, tá? A recomendação oficial é enterre os seus mortos. Mas antes era proibido você cremar o corpo do cara. Que aí você, porque o seu corpo depois vai voltar e você vai ganhar um corpo novo, numa glória nova. Exato, corpo glorioso. Assim como Jesus vai voltar no seu corpo, em toda a sua glória, etc, etc. E aí nós vamos ter uma nova terra. O juízo final é para isso. Para tirar tudo da terra limpo, é o juízo da terra, de toda a terra limpo, porque vai ter uma nova terra. Mas o que vale, qual é o boletim, qual é o carimbo? O carimbo é o particular. Não existe isso, no juízo final, não tem a possibilidade de repescagem. Não tem o VAR, ó. Você tava no inferno, mas talvez você vai pro céu. Não. O seu carimbo é o carimbo do juiz particular. No geral, no juízo final, vai ser o todo mundo vai ser o geral. Porque é o fim da terra. E aí Deus não vai jogar a terra fora, não. Dá uma repaginada, vai passar um brinco, vai passar uma cera, a terra vai ser nova, a terra vai ser perfeita e pimba. Tirar os indianos, tirar os cariocas, tirar boa parte do Che Bunker. Qual o próximo? Quando você fala que as pessoas que estão no inferno vivem odiando todo mundo, desejando pior a todo mundo, lembra da vez que eu estava longe de Deus e agia assim. Muito ruim viver no inferno mesmo estando vivo. Sim, você viver com raiva, viver com ódio, viver... Eu não vou dizer viver em pecado, porque todos nós vivemos em pecado, nossa inclinação é o pecado. Mas tem gente amargurada, tem gente que faz do pecado a sua personalidade. Gente que a personalidade é ser desagradável. É ser filho da puta, é passar a perna nos outros, é enriquecer sendo viado, é, sabe, uns caras que são, tipo, não quero chamar ninguém de Epstein, tá? Mas o cara igual o Epstein, ele vive o inferno na Terra. Ai, queria eu ser viver o inferno na Terra sendo bilionário, Chip, ter acesso ao bom do melhor. Cara, mas a sua alma não tem paz. Ninguém aqui é tão miserável, tão pobre, tão fudido, que não teve nenhum momento da vida que estava tudo bem para você, que você tava, cara, você pessoalmente, na família, tá? Teve um momento da sua vida que foi de paz, vamos dizer assim, geral, e mesmo assim, você estava desagradado com tudo. Você estava amargurado, você estava rancoroso. Cara, você não tem como ter paz assim. Você não tem como ter paz pensando que daqui a pouco alguém vai vir fazer uma merda com você. Você não tem como ter paz pensando que daqui a que quando você fecha o olho, você vê, você tem pesadelo com as merdas que você faz. Você pode depois acordar e botar a máscara e ser psicopata e, sabe, tocar o seu dia. Mas ninguém tem paz na vida, assim. Eu já falei isso várias vezes. Eu não tenho inveja de rico que ficou rico sendo filho da puta. Eu conheço ricos, vários, vários ricos. Rico, assim, multimilionário. Que são, mano, das melhores pessoas que eu já conheci. Das melhores. Os caras que, cara, se alguém precisa de alguma coisa, os caras, mano, tira 100 mil reais do bolso aqui, toma. Mano, o que você precisa aí, ó. Eu conheço gente que quando o filho teve uma doença séria, assim, é empregado dele, tá? O cara pegou, ó, tó, que um ano de salário seu, adiantado, pra você cuidar do seu filho. Depois você vê como é que... E eu sei que o cara não pagou, porque... Conheço o cara que recebeu esse dinheiro. Até hoje o cara, tipo, não fez questão de receber de volta. Existe gente assim no, na vida. Cara, e existe o oposto, mano. Existe gente que é pobre e é feliz. E existe gente, mano, que é pobre e o cara é desagradável. Mano, pobre. E aí eu posso estar um pouco. Sendo um pouquinho racista, assim, tá? Mas, cara, o filho da puta do funkeiro que ouve som alto, e quem já conheceu funkeiro pobre sabe, mano. O prazer deles é estar incomodando os outros. O cara que tira o escapamento da moto, ele faz isso porque ele sente o prazer em que a outra pessoa está incomodada com o barulho dele. Como que essa pessoa é uma pessoa. Que está com a cabeça em dia, está com a alma em dia, para tá tudo bem com o cara. Não tá, cara. Não tá. Essa pessoa está desagradada, ela está com. A alma dela está incomodada e o prazer dela é causar incômodo para os outros, mano. Isso é gente barraqueira, gente que. Mano, aquela velha que roubou. Vocês vão lembrar, aquela velha que roubou um pano de chão. Tava passando na porta dos outros e roubou um pano de chão com galho. Mano, como que essa velha é boa da cabeça? Como que essa velha é uma pessoa agradável de se viver? E qual a possibilidade dessa velha ser uma pessoa agradável? A Creide Neto. Sim, mano. Porque a Crazy Neto é uma pessoa se... boa de se viver, cara. Eu não tanquei, sério. Eu não tanquei. A usuário fez a do Dex. Eu não ia falar do CAC. Porque o CAC foi muito receptivo. Ele ficou muito feliz. Ele foi muito fofinho quando ele ouviu a segunda aula e tal. Ele veio falar os negócios pra mim, assim. Super legal. E eu não ia falar. Não ia ofender o cara à toa, mano. E a usuário me tirou do eixo aqui. Crede Neto. Ai, caralho. É personagem. É tudo do personagem. Vocês não estão entendendo. Tá, agora cheguei no seu, no do Baitolas Chip, Marcos. Em Marcos, quando Jesus é pego no Monte das Oliveiras, um dos versículos diz que uma criança vestida de lençol foge quando acontece aquela altercação, no que entendi essa parte. Outra coisa, em Mateus é dito que um homem auxiliou Jesus a levar sua cruz, mas se eu não me engano em João é Jesus carrega, eu fico confuso. Tá, Baitolas, você consegue me achar o do primeiro? Eu não me lembro de cabeça. Eu vou falar do segundo. Tá? O homem que carrega a cruz de Jesus. E aqui, falar uma coisa importante pra vocês. A gente precisa. O sommelier quer falar. Um segundo, tá, sommelier? Só explicar o do CAC. O do CAC, caralho. O do Baitolas e eu já falo. Eu ainda tô rindo da usuária ainda. Os evangelhos, eles são... Cheguei, que horas são as reuniões? Exatamente 8 e pouco. Às 8 e pouco, quando você chegar, vai ter reunião. Tá? 8 e tanto tem. Então... os evangelhos, eles são registros da história de Cristo. Eles são registros históricos, mas eles são, sim, são históricos. Tudo que aconteceu ali aconteceu de verdade. Não quer dizer... O que eu quero falar é importante, tá? Tudo o que aconteceu nos evangelhos aconteceu de verdade. Não quer dizer que só o que aconteceu é o que está no evangelho. Se eu não me engano, é no final de João que diz que nem tudo que Jesus fez está no evangelho, porque se fosse escrever tudo que ele falou e fez, não teria livro no mundo para conter as coisas que ele ensinou. É o João que diz isso. Então, o homem que ajuda a carregar a cruz de Jesus, exato, São Simão de Cirene, ele é pouquíssimo conhecido, né? Não tem muitas referências antes, depois dele, o que a gente sabe sobre a história oral da igreja é o que a gente sabe ali e tal. É o que eu vou falar para vocês eventualmente sobre Simão de Cirene. Eu vou ter aula sobre os santos. Vai ter várias aulas sobre os santos, vai ter um arco de aula sobre os santos pra gente depois falar sobre esses caras que estão na Bíblia que não tem... que aparece do nada e some do nada. Simão de Cirene, ele é você. Simão de Cirene, sou eu, é você e sou eu. Você, é o Dex, o Baitolas. São Simão de Cirene não quer carregar a cruz de Cristo. Quando ele chega perto de Cristo, Ele é empurrado para estar perto de Cristo, para ajudar Cristo a carregar a sua cruz. Quando ele chega perto de Cristo, ele sente medo. E ele fica muito incomodado de estar fazendo aquilo. Mas para o final, quando ele é tirado, ele não quer ser apedrejado e cuspido. Exato, ele não quer ser visto junto a Cristo. Ele não quer fazer o esforço da cruz também, pelo amor de Deus. Era pesado pra caralho o negócio, né? Então ele não queria fazer o esforço nem ser visto junto a Cristo, porque era feio ser visto junto a Cristo. Ele sabia que ia ser apedrejado, ia ser cuspido. Ele não ia ser bem tratado por estar seguindo junto com Cristo. Pro final, ele defende Cristo. Ele percebe a injustiça que está acontecendo. E ele é tirado de perto de Cristo. Simão de Cirene existe. E ele existiu. Exato, você entendeu? E agora você entendeu, Bartolas. Simão de Cirene, ele é um retrato de como é estar, caminhar, o que é carregar a sua cruz e seguir. Tanto que Jesus tanto fala, carrega a sua cruz, pegue sua cruz e siga-me. Larga seu pai, larga sua mãe, pega a sua cruz. Vamos lá, pega a sua cruz e me segue. Ele fala isso para metade dos apóstolos. Ele fala isso em vários... Né, tal. Cara, e ele vem e ele mostra o que é estar... O que é carregar a sua cruz? Um pouquinho. O que é só um pouquinho? O que é só carregar a cruz de Cristo só um pouquinho, cara? É isso. É isso. É ser cuspido. É ser xingado. É ser visto como palhaço pelo mundo. Eu não gosto de referenciar filme, tá? Por melhor que seja. Mas a gente vai assistir, Baitolas, fora da... A gente pode até assistir na Páscoa, porque a Páscoa tá bem perto, né? A gente vai assistir o filme do Mel Gibson. Pra você ver como quando tiram ele de perto de Cristo, ele tenta voltar a paixão de Cristo, sim, todo mundo sabe quando é a paixão de Cristo, perdão, ele tenta voltar e Cristo olha pra ele, não fala nada, e Cristo olha pra ele como quem dizendo, você fez a sua parte. Se prepara para chorar, Bartolo. Se você nunca viu A Paixão de Cristo, meu amigo, eu estou pensando no filme e eu estou quase chorando. Estou quase chorando, pensando no filme. Você, Virgem Maria. Vixe Maria. Deixa eu ver a parte que você botou ali que eu não tinha visto. Marcos 14, 51, 52, tá. Um minuto. Deixa eu achar para ler o contexto mais geral aqui. Mas já vou responder já. Alguém tem uma pergunta um pouco menos difícil que a do Baitolas para eu responder enquanto isso? Eu não tô tirando você de idiota, Baitolas. Eu vou ler o capítulo inteiro para poder pegar, tá? Os fariseus são os novos judeus? Os fariseus são judeus. O que os judeus não são, são Israel. Mas os fariseus são os judeus. A Israel. Quando a gente vai ler mais a Bíblia a partir daqui, tá? Agora, sempre que eu for falar de uma coisa um pouco mais teológica, a gente vai ler bem mais a Bíblia. Então, de novo. Quem não tem uma Bíblia ainda, já bota o favorito, a estrelinha no site da Bíblia. Quem tem, deixa sempre, quando a gente for fazer a catequese, deixa por perto e tal. A gente vai ler mais a Bíblia. Mas, quando a gente lê Israel no Novo Testamento, a gente não pode entender Israel com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, tá? Não pode. Não, não, não, tá bom? A Israel é quando falam Israel, é o povo de Deus, tá? Golda Meir, não pode, aquela velha satanista do caralho, não. Ô Chip, recomendo alguma, eu tenho uma da Ave Maria. Eu falei já, toda a Bíblia tá boa, toda a Bíblia tá de boa. A gente não vamos, nesse momento, início de catequese, confundir os caras falando que uma Bíblia presta e outra não presta. Toda a Bíblia está de boa. Algumas são mais... Ah, essa aqui é mais de comunista, então não leia as notas de rodapé, que é onde os caras realmente metem a mão e fazem feio. A Bíblia que você tem em casa está de bom tamanho. A Bíblia que você tem em casa nesse momento, para nossa catequese, está de bom tamanho. Até aquelas com 7 livros a menos, claro. Claro, porque se nós estivermos lendo e você tiver, ou a sua Bíblia for diferente, você vai ouvir a parte certa, tá? E aí, quando a gente começar a chegar nas partes que estão faltando, aí sim, aí já... agora eu preciso comprar uma Bíblia nova. Aí beleza, aí a gente, né? Eu aviso, ó, na próxima a gente vai precisar dos livros que estão valendo, etc. Mas os livros que estão lá, nas duas... Via de regra, é meio que a mesma coisa. Tá? Tem uma palavra ou outra diferente, mas é pra, a gente vai explicar as coisas. Mas, mano, a Bíblia que você tem em casa está de bom tamanho. Bíblia que você tem em casa está de bom tamanho. Você não quer usar a Bíblia que você tem em casa porque a sua avó deu R$300 pro Valdomiro Santiago na Bíblia assinada por ele, você tem raiva dessa Bíblia? Aí, beleza. A gente faz uma vaquinha e compra uma Bíblia para você. Você pode baixar o app da Bíblia, não usa essa Bíblia. Mas, via de regra, a Bíblia que você tem em casa tá beleza. Não tem nenhuma Bíblia nesse momento que é, tipo, maior ou pior que a outra. Tá? O livrinho azul dos Salmos dá quando a gente lê os Salmos, né? Eu tenho um livro de Salmos aqui. Não sei se tá em cima da minha mesa nesse momento. Mas um livrinho de Salmos que veio na minha biblioteca católica, eu adoro aquele, mano. Aquele vermelho. É lindo, porque a linguagem dele é muito bonita, né? Aquela linguagem do Padre Matos Soares, primeira tradução para o português, a segunda tradução para o português, né? Antiga. E, cara, tem um livrinho só de salmo, e você às vezes você pega e abre e lê só um salmo assim. É muito da hora. Muito da hora. Agora que eu fui ver, eu achei que os dois livros vermelhos que estavam aqui em cima eram dois livros sobre o Império Romano, mas um deles é a Bíblia. Se eu soubesse, eu tinha lido, Luco, perdão. Espuma de Gengibre é um livro que vem, é um livrinho dos Salmos, pequeno. Ele não vende por fora, não sei que livro que ele veio junto. Mas é a tradução do Padre Matos Soares, que é uma tradução antiga, porque o Padre Matos Soares tinha um problema com a tradução para o português, ela não veio direto do grego, ela veio do latim para o inglês para o português. Então, se você consegue achar a Bíblia do Padre Matos Soares, que tem um monte de gente vendendo agora essa tradução, tá? Depois que os caras terminaram ela, todo mundo tá vendendo a rodo. É muito boa mesmo. Mas, se você quiser comprar, se quiser ler por essa, se não quiser, não, faz diferença. Baitolas, estou lendo e conversando com as pessoas, tá? Não esqueci você. A parte que você não colocou, não estou dizendo que você está me enganando, tá? Estou falando, num geral, essa metade desse capítulo é sobre mais ou menos o que a gente estava falando. É a parte do medo de estar perto de Cristo. Porque é logo junto da traição de Judas, né? Então tem a perseguição dos judeus, tem a perseguição dos amigos de Jesus. E esse cara foge quando... Ele foge quando botam as mãos nele. Agora, lendo esse contexto inteiro, me lembra José do Egito. Ou então me lembra também... Caim, mas outro motivo. José do Egito, quando ele encontrou a mulher, esqueci agora qual o termo, e ele fugiu nu. de tanto medo. Quando uma pessoa sai nua ou foge nua, ou larga as roupas para trás, ou rasga as roupas, isso é sempre uma referência de intensidade. Então, quando o sumo sacerdote rasga as roupas de raiva, que Jesus diz que é Deus lá no Sinédrio, isso é de intensidade. O cara fugiu largando as roupas para trás, isso é para demonstrar a intensidade do tamanho do medo que ele estava, daquilo que estava acontecendo com Jesus. É o tamanho do medo que estava, do que os judeus iam fazer com ele. É uma figura de linguagem. Porque logo depois, eles levam Jesus até o sumo sacerdote. É a mesma. Logo depois a gente vai ter outra figura de linguagem parecida, que é a de repetir uma coisa três vezes, né? Tem uma oração na Igreja Católica, eu vou falar dela daqui a pouco, não hoje, mas nas próximas aulas, que é a oração triuna. Santo, santo, santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando a gente repete uma coisa, quando você repete na Bíblia uma coisa três vezes, é a indicação máxima de intensidade. Não confundir com a indicação de perfeição, que são as sete. Tá? A indicação máxima de intensidade são três vezes. Por isso que Jesus repete a parte sobre a Eucaristia ser verdadeiramente comida três vezes. Por isso, quando ele quer repetir uma coisa, ele repete três vezes, uma de cada vez diferente. As parábolas mais importantes, ele dá três parábolas diferentes sobre o mesmo assunto. E Pedro vai negar de três maneiras diferentes para três pessoas diferentes que ele conhecia Jesus quando Jesus estava no Sinédrio sendo espancado e arrebentado. É tudo no mesmo texto. Para mostrar o tamanho da injustiça que Jesus estava sofrendo, o quão sozinho ele estava e o quanto só Jesus podia ter passado aquilo com a coragem que ele passou. O moleque larga até a própria roupa para não passar o que Jesus vai passar. Pedro entrega o amigo que ele mais amava para não passar o que Jesus vai passar. Judas vende a pessoa mais perfeita que já existiu no mundo para não passar o que Jesus vai passar. Então, é uma demonstração de intensidade da injustiça que vai acontecer com Jesus daqui a pouco. Judas não só está no inferno, como Judas é a grande referência de se estar no inferno. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e, cara, eu nunca me esqueci dessa frase. Eu vou falar para vocês. Eu não sei se vai pegar, não vai pegar para vocês na mesma intensidade que pegou para mim, tá? Mas uma vez eu ouvi uma pessoa falando: Judas ressuscitou as pessoas dos mortos. Quando se fala, e não esqueci em qual dos evangelhos, que os apóstolos faziam um milagre em nome de Jesus, e aí eu vou responder uma pergunta que você fez lá antes, mas eu estava dando aula, tá? Ele estava no meio da aula. Mas não, Lázaro não foi o único ressuscitado pela intercessão, pelo poder de Jesus. Todo mundo que os apóstolos ressuscitaram foi pelo poder de Jesus, tá? Todo mundo. E os apóstolos ressuscitavam as pessoas, curavam leprosos. Eles faziam todos os milagres que Jesus fez, os apóstolos também faziam em nome dele. E Judas era um apóstolo. Uma pessoa que estava tão próxima de Deus que ele ressuscitava as pessoas dos mortos. E esse cara conseguiu ir para o inferno. Esse é o tanto que a gente. Que não existe predestinação. Esse é o tanto que você pode ser hoje uma pessoa muito boa e amanhã você ainda tem a possibilidade, se você não cuidar, você ir para o inferno. que Judas ressuscitava as pessoas dos mortos e Judas conseguiu perder. Pablo. Todo mundo tem, você tem escolha sobre tudo no mundo. Se Judas não tivesse escolha de trair Jesus, ele não tinha pecado. Lembra? Eu já dei essa aula. É a terceira vez que eu vou explicar isso. Se você não tem, se você não tem a opção, se você não tem a escolha, você não pecou. Então, se ele não tivesse a escolha de não, se ele não tivesse a opção de não trair Jesus, ele não tinha cometido nenhum pecado. Aí você vai ter que argumentar para mim que Judas entregar Jesus por 30 moedas não foi um pecado. Aí eu vou esperar você vir com o seu argumento. Porque é um argumento muito difícil de você fazer. Mas eu entendi o seu ponto. Eu entendi o seu ponto. Porque como Jesus já tinha dito que isso ia acontecer. E como ele precisava que isso acontecesse para que ele fosse crucificado e ressuscitasse dos mortos e tudo se cumprisse, então Judas era só uma máquina, ele era só uma parte na máquina da salvação. Correto? O que você está argumentando é gnose, é muçulmano, é islamismo, é Igreja de Jesus Cristo, é mormonismo, Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você está argumentando. Qual é o outro? Testemunha de... Um monte de gente que não entende as coisas fala essas coisas. O Crunch quer falar alguma coisa. Diga aí, meu querido. Oi. Eu acho que é engraçado porque nessa hora ninguém lembra que... Eu acho que o que realmente foi o pecado de Judas foi ele não ter pedido perdão depois de ter cometido o pecado. Que é pecado, não, é óbvio. Não, essa foi a burrice do cara. Também. O pecado dele foi entregar Jesus, óbvio, né? Mas, sim. Porque, e aí, você está respondendo o Pablo. Ele está no inferno? Sim. Por que ele está no inferno? Porque ele preferiu a pedir perdão para Jesus. Exatamente. É por isso que ele tá no inferno. É nessa hora que todo mundo esquece essa questão de perdão, né? Obrigado. Ele teve todas as mesmas possibilidades de Pedro. Pedro negou Cristo 3 vezes. Todos os outros apóstolos fugiram. Todos Exatamente. Eles lá se fizeram de louco, se fizeram de cego e surdo. Ninguém foi. Todo mundo traiu Jesus. Todo mundo traiu Jesus. Só a mãe dele não traiu Jesus. Tá? Então todo mundo traiu Jesus. E todo mundo voltou, todo mundo se arrependeu, todo mundo morreu amigo de Jesus. Menos Judas. E aí é que tá. Lembra que eu falei, o Luco até botou muito bonito. Que é o pecado capital é o orgulho. Judas morreu orgulhoso. Ele entregou Jesus, ele sabendo quem era Jesus, ele sabia que Jesus era perfeito, ele sabia que Jesus podia perdoar ele, mas ele era tão orgulhoso. Lembra, o momento que ele decidiu vender Jesus foi quando ele falou para a mulher vender o óleo e dar o dinheiro para os pobres, ao invés de honrar Jesus com o perfume. E ele preferiu morrer a pedir perdão para Jesus. E aí, pô, isso serve pra Judas, serve pra nós. Se você é tão orgulhoso a ponto de preferir morrer a fazer as pazes com Deus, volta lá pro começo da aula. E você tá desde o começo da aula, Pablo. Deus não vai te obrigar a ser amigo dele. Se você morreu preferindo se matar ou morrer ao pedir perdão e ficar amigo de Deus, quando você for na hora do julgamento, Deus não vai ser seu amigo, porra. Ele não vai te obrigar a ser amigo dele. Então é por isso que Judas está no inferno. Ele fez o pecado de trair Jesus. Mas ele está no inferno porque ele preferiu morrer a pedir perdão pra Deus. Esse é o pecado capital, o grande pecado. Esse é o pecado. Tanto, porque que ele, como é que a gente sabe que ele é o pecado capital? Porque ele é o pecado que derrubou o diabo. Lúcifer caiu do inferno por orgulho. Tem uma frase de um santo, não vou lembrar agora qual que é. Se é São Beda, se é São Gregório ou se é, São, se é Padre Pio. Que ele diz, o diabo pode imitar qualquer das virtudes. Qualquer virtude. Você nunca vai ver um filho da puta humilde. Você nunca vê um filho da puta humilde. O cara, um filho da puta pode parecer muito bondoso, muito caridoso, muito, sabe, muito, ele pode dar muito carismático, ele pode dar muita catequese no bunker. É difícil você encontrar um filho da puta pelas virtudes. A pior, mas a mais batata delas é a obediência. Porque o diabo não obedece. Então, todo o pecado vem da sua vontade de não obedecer, de não se curvar, de não se submeter a Deus. Quando você acha... Lembra, o meu xingamento mais comum, se vocês forem perceber, se o Solon fizer depois... Não sei se foi o Solon que fez aquele negócio de quais as palavras mais que os caras mais falaram no podcast. Se você ver qual o xingamento que eu mais faço depois de carioca... Foi o Gildo, verdade. Foi o Gildo. Depois de carioca, é inteligentinho. É o cara que se acha esperto demais, bonito demais, ele acha que ele não precisa de Deus. Esses filhos da puta, cara, esses daí... Você não tem como ter conversa com esses caras. A humildade, ela é a mais difícil de todas. Lembra, foi você, né, Chuas? Que eu falei, que não é culpa sua que você não se sente confortável em dar esmola. Mas você precisa entender o motivo pelo qual você quer dar esmola. E o que eu falei bem por cima, não tô te culpando, não tô falando nada. Eu por cima deve vir de uma falta de humildade sua, entender que o dinheiro que você tá dando pro cara saiu da sua mão. Não interessa se ele tá te enganando ou não, tal, etc. Todos os pecados vêm da humildade. E todos os pecados são derrotados pela humildade. E por isso, ser humilde é a coisa mais difícil que você vai conseguir. A mais difícil que você vai conseguir. Quem santo é humilde. A grande característica de santo, todos os santos que você vai achar, todos, você vai ver. Qual a característica do cara? Ele era humilde. É isso. Você atingir a santidade é você ser genuinamente humilde. É como eu tava falando lá no grupo, na diretoria outro dia, é você ajudar baiano. Você quer uma figura mais humilde que Santa Dulce dos Pobres? Porra, você ajudar baiano. A mulher fez da vida dela ajudar baiano, mano. Isso é uma alma que tá perto de Deus, porra. Você ver uma pessoa de outro jeito senão santa. Você entende? Vocês conseguiriam ajudar a raça baiana todos os dias da sua vida? A mulher tomava cusparada, rasteira na feira e voltava no outro dia na feira pra pegar comida pra dar pros pobres, cara. Pobres esses que também são baianos. Os caras que batiam nela também era baiano e os pobres também eram baianos e ela tava ali, ó, ajudando todo mundo. Perdoava todo mundo, ajudava todo mundo, pô. Isso é uma alma que gosta de Deus, mano. Tomei rasteira na Feira da Silva. Essa era a Santa dos Pobres. Então, a humildade, ela é o ponto crucial. O Luco até achou a frase, achou na pior qualidade do mundo, parece um sticker. Tá? Deve ser 102 por 102, mas beleza, muito obrigado, Luco. Eu cliquei e o negócio não aumentou, sério, ficou desse tamanho na tela aqui. Tá tudo bem, muito obrigado, tá? Eu entendi a sua situação. A sua ajuda, muito obrigado. Ah, o Luke é um anjo, ele é o único que tá tentando ajudar. Tá? Só é destacado quem tenta ajudar. Vocês aí, estão de braços cruzados, não tem destaque nenhum. O padre Leonardo falou de um santo que, em uma situação, estava percebendo que estava sendo humilde. Ele dava um jeito de disfarçar para não perceber que ele estava sendo humilde. Anoni, Santa Teresinha do Menino Jesus, uma santa que eu tenho certeza que o Baitolas, quando tiver chance, vai adorar. Ela é muito da hora. Ela é muito legal. E uma das maneiras com que ela era humilde é que sempre que tinha que ela tinha de fazer os trabalhos em parceria com uma outra freira no mosteiro, ela sempre escolhia ficar com a freira mais chata. Mano, era uma freira que ninguém gostava, ela ficava falando mal de todo mundo, ela só reclamava, ela reclamava o que tinha que fazer, reclamava das outras freiras, e tudo tava doendo, e tudo deixava pra Santa Teresinha fazer mais. E, sabe, ela era insuportável. Ela escolhia essa mulher. Porque ela pensava, ó, eu vou usar essa mulher como treinamento. Eu vou usar ela pra aumentar as minhas chances de suportar uma provação. E quando morreu Santa Teresinha, essa mulher chorou copiosamente e falou: eu amava essa menina era um doce comigo. Eu não sei o que ela. E aí eu não sei se ela chegou depois a ver os diários de Santa Teresinha falando que achava ela insuportável, tá? Tomara que não tenha visto. Tomara que ela tenha morrido na ignorância. Depois ficou sabendo, porra, ela me achava insuportável, não sei o quê. Mas, cara, Santa Teresinha fazia isso e ela não falava pra ninguém que achava a mulher insuportável. Quando ela fazia, e aí ela dava, tipo, risada sem graça, e ela fazia... sabe? Cara, isso é humildade. Ela, em momento nenhum, ela chegou pra ninguém e falou, olha, que difícil que é aturar essa mulher, cara. Não. Ela, tipo, ela caiu na dela. Quem via de fora achava que ela tava aguentando a mulher por educação. E quem tava de dentro, a mulher, achava que ela gostava dela. Ela saiu de... Ela saiu normal, entre aspas, pra todo mundo. Isso é a humildade. Em nenhum momento ela tava sendo performática pra ninguém. Os dois lados da equação achavam que ela tava sendo uma pessoa normal. Então, sim, isso que o cara falou, ó, vou pegar uma carne e tal. Isso é meio que um jeito, como é que eu vou dizer? Eu entendi, o sentimento é muito bonito que o cara tava falando, mas é meio que um jeito muito performático de você não querer ser de você não querer parecer ser humilde. E nisso só você já tá, tipo, sendo performático demais da sua humildade. Você entende o que eu tô querendo dizer? Não, eu sei. Tá, a gente tá no Discord, a gente não está na mesa. Discussão, etc. Mas o ponto que você... A humildade dos santos, ela é muito natural. Se o santo tem que fazer isso da carne, eu não duvido que tem alguns santos que faça isso, tá? Mas quando chega a noite, ele vai pensar, cara, eu preciso melhorar. Porque isso que eu estou fazendo quer dizer que a humildade não é natural ainda em mim. Ele vai internalizar isso, vai rezar e ele vai tirar essa casca também. Mas é da hora. A intenção é muito legal. A intenção é muito bonita. Eu tô sendo... Os caras vão achar que eu tô querendo ser muito humilde aqui, então eu vou ser um pouquinho filho da puta pra ninguém, sabe? Achar que eu tô querendo ser performático demais na minha humildade, querendo ser melhor que os outros. Só uma... Passar a mão aqui. Não? Eu entendi. Muito legal. Esse é Deus é Deus. Eu falo, o MC Daniel, a CNBB tinha que dar um pro MC Daniel. Os caras são muito trouxas. Elas são muito bobos. A esposa do K que tá usando ele pra treinar a humildade. E o K que é a nossa arma de treinar a humildade. Ele é a nossa chance de treinar a humildade. E a gente falha batendo no Kak Neto. Eu sou o primeiro, né? Pelo amor de Deus. Pau na bunda do Kak Neto. Mas é a nossa chance de treinar, nossa chance diária de treinar pra estar aqui. É o Lucas 2 que tá aqui ainda, eu acho. Não sei se ele tá aqui ainda. É o Lucas 2, é o Inho, é o Dex. Esses são os nossos. Essas são as nossas chances diárias de treinar a humildade. Mais alguma outra dúvida no geral? O Tia Bunker não, gosto do pessoal do Tia Bunker. Sou merecedor, levantou a mão. Eu achei que eu já tinha falado. Eu tô te ignorando há muito tempo. Perdão, sommelier, você é um anjo. Diga. É, a minha dúvida, na verdade, é sobre o purgatório. Porque o purgatório, ele é um local que tem o mesmo fogo do inferno. Ele purifica as almas, né? Pra você estar próximo da presença de Deus quando não houver mais corrupção na sua alma. Mas a questão é, como que você mede os pecados na alma de uma pessoa e quanto tempo que ela vai ficar ali? Porque, por exemplo, eu vi um caso que uma mulher recebeu a informação que a amiga dela não tinha ido pro inferno, ela estava no purgatório. Só que ela ia ficar lá até o dia do juízo final. Bom pra ela. Porque ela tá salva. Bom pra ela. Uhum. Mas não, entendi o seu ponto. A sua dúvida é uma dúvida comum, o normal. Mas você está querendo que eu faça um trabalho muito acima do salário que eu ganho. Como é que você calcula o tempo e os pecados? Eu não calculo nada. Eu não sei como é calculado os pecados da alma de uma pessoa. Não sei quanto tempo as pessoas lá. Eu não sei. Isso a gente não sabe. Eu falei lá no começo da aula que a igreja fala muito pouco sobre esses detalhes do que acontece depois da morte, porque a igreja não tem ingerência sobre essas coisas. Isso é uma delas. O tempo, como nós entendemos tempo, quantos dias, quantos anos, quantos meses, não existe mais. Eu já falei isso várias vezes. Tempo não existe mais. Então, não tem como mensurar quanto tempo. Não tem como fazer a conversão direta. Qual a tabela de conversão de pecados para dias no purgatório? A gente não tem a moeda sobre isso. Quem sabe disso é Deus. O resumo que eu posso dar para você é quem sabe disso é Deus. O que que nós fazemos? Qual é o ponto do purgatório? A pessoa que está no purgatório, por uma nada impuro, pode encontrar a Deus. Pessoas, e aqui eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês, tá? Não sei se eu fui claro da outra vez que eu falei. Se hoje nossa amiga usuária de dispositivo, aquele momento que explodiu o notebook nas costas dela e ao mesmo tempo explodiu a tampa de bueiro, ela estava saindo da igreja e ela tinha acabado de se confessar. Então a alma dela está, ó, zero quilômetro. Botaram lá no... Tá lá assim, zero. Plau! Tá zerada. A usuária de dispositivo vai ter de passar duas caras e meia no purgatório ainda. Ela está salva. Muito bom. Parabéns para o usuário. Espero encontrá-la lá. Me espera. Mas o que o purgatório faz? Por que que você sofre no purgatório? Por que que você sofre no purgatório? Porque mesmo que você não seja condenado pelo pecado, você ainda tem que perder o amor pelo pecado. Isso é o purgatório. É por isso que você sofre no purgatório. Você não sofre no purgatório igual você sofre no inferno. Isso de pensar que o fogo do purgatório é igual ao fogo do inferno, eu não sei onde você leu isso. Eu já li isso também. Eu não sei onde você leu isso. Isso é o jeito mais parecido que nós temos de explicar. Porque ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Então a gente não tem... O purgatório, como é um caminho, vamos dizer, do meio, né? A gente tem que explicar com elementos dos dois lados. Mas o que você está passando no purgatório, por que que você sofre no purgatório? Não, você não sofre pelo bel prazer de sofrer. Você está sofrendo porque você está fazendo um detox do amor ao pecado na sua alma. Igual um detox de noia, o cara fuma crack manhã, tarde e noite, e se o cara para de fumar, ele fica louco, palpitação, tem ataque cardíaco, porque o corpo dele sofre ele sofre a necessidade, ele vai sofrendo um detox, ele fica louco, o corpo dele pede aquele, tem a necessidade daquilo. Isso é o purgatório. É por isso que você sofre no purgatório. Porque você está fazendo um detox do seu amor ao pecado. Quando você não tem mais amor aos pecados que você tinha na Terra, e aqui eu vou ser bem sincero, qual amor ao pecado que você tem? De encher a cara? É bom encher a cara? É. É bom você ver que não são casados, comer mulher fora do crente, cadê o Lucas comendo gorda na festa? São essas coisas que você vão ter que suar fora no purgatório. Fazer download de jogo pirata, de Minecraft pirata pra jogar com meus manos no Bunker Jogos. Falar mal da vizinha vagabunda, da vizinha funkeira. É por isso que a gente sofre no purgatório. Como que a gente sofre? Quanto tempo? Qual é a tabela de conversão? Quanto tempo se passa? Eu não sei. Eu não sei te dizer. Mas é por isso que a gente sofre no purgatório. E é por isso que quando eu faço um sacrifício para uma alma no purgatório, né? A gente acredita que é reduzir o purgatório. Porque nós estamos fazendo uma esmola, digamos assim, para a alma daquela pessoa. Nós estamos aumentando. Imagina duas barrinhas, uma barra de pecado e uma barra de graça. Tá? Nós estamos aumentando a barra de graça da pessoa, e porque ela está com mais virtude, ela vai diminuir o amor ao pecado dela, sem precisar sofrer tanto. E ao invés dela passar duas eternidades, ela vai passar só uma eternidade e meia. É a esmola espiritual. Rezar pelos mortos é a nossa esmola espiritual. Lembra que eu falei? As sete obras de misericórdia espiritual. Exatamente, Danas. Conseguiu entender mais ou menos, sommelier? Sim. Perfeito, então. O Baitolas falou, agora que eu sou católico, eu posso beber, não encher a cara? Você, não sei se você é católico, Baitolas. Você tem que confirmar o bagulho do seu batizado. Tá? Se você é batizado validamente, pode. Não só pode, como deve. É bom beber. É gostoso, é da hora. Tá? O que você não pode é encher a cara. Sim, perfeito. Por que você não pode encher a cara? Porque aí você está inibriando os... Como é que é o nome? Dos seus sentidos. Isso não pode. Você pode. Ele era crente, né? Mas ele não podia. Agora que ele é católico, ele pode. É exato. É o consumo desordenado. Como você comer demais é pecado. É o pecado da gula. Você beber demais também é o pecado da gula. É igual. Aliás, aproveitando que o... Nossa, eu fui tomar um gole do café aqui, só tinha o pó. Já tinha acabado, tava só o pó na xícara. Acho que eu tô sem água aqui do lado. Nossa, vou tomar um pouco desse álcool gel que tem aqui. O limbo tem fundamento canônico. Eu acho que você tentou usar palavras muito complicadas. O que é um fundamento canônico? Na Bíblia? Fundamento bíblico? O limbo? O limbo você não quer. Você não está falando o purgatório, você está falando o limbo. Sim. Os dois têm. Eu só queria saber do que você estava falando. É igual o gato ou o Kiko? O gato e o Kiko também. Os dois têm. Eu só queria saber do que você estava falando. Eu já explico já. Porque o Stalker perguntou uma coisa. Mas sim, é a mansão dos mortos, é exatamente. Indulgência plenária paga todos os pecados ou só limpa um pecado mortal que você tenha cometido? Eu e o usuário temos essa dúvida. A indulgência plenária... Esse assunto é... Vou falar com muitos dedos, vocês, por favor, entendam com bastante... Que eu estou falando de um jeito muito geral. Mas ela limpa todos os pecados. Mas a indulgência plenária quando você faz para si mesmo, ela não elimina o seu tempo de purgatório. Ela o faz quando você faz por outra pessoa. Sim, Luco. Eu vou eventualmente achar para vocês, mas isso é um loophole que a igreja percebeu há um tempo atrás. Porque aí era muito fácil eu ser o maior filho da puta do mundo e no final do ano rezar um Veni Creator em público. A indulgência plenária é plenária para as almas dos mortos. Ou para as almas de outras pessoas. Eu posso ganhar uma indulgência plenária para a alma da Nanas. Eu posso. A Nanas viva. Espero que a Nanas esteja viva ali. Tá. Eu posso. Para a minha própria, não. Eu aproveito a indulgência plenária? Aproveito. E muito. E muito. Mas eu aproveito a indulgência plenária na mesma proporção do amor à outra pessoa, do desapego que eu estou tendo em ajudar uma outra alma. Você não pode, não existe nada que você faz que você vai zerar o seu próprio odômetro. Claro que... Aí não é, Nanas. Porque se eu fico rezando indulgência por você e você por mim, e a gente sabe que é loophole, a gente tá querendo enganar Deus. A gente, o quê? Qual é o pecado? O judaísmo. Tem de ser desapego. Você tem que ter um desapego para poder querer ajudar uma outra alma. Pô, você pode só, não desce. Não ganha nada com isso. Ficar espancando a galinha. Maus tratos aos animais. É só perder com isso. Mas você pode, velho. Ficar rodando a galinha em cima da cabeça. Cara, que coisa de idiota, mano. Rodar a galinha em cima da cabeça. Ai, caralho. Ai, que religião de perturbado, mano. Religião de perturbado. O que eu ia falar... Striker, pesquisa aí. Não sei se você tá no computador. Pesquisa assim. Quo, Q-U-O. Primum Manual de Indulgências. Eu vou dizer com... assim. Toda a humildade do mundo. Eu acho que é o manual de indulgências mais completo que existe na internet. Porque eu peguei do manual de indulgências antigo, medieval, e eu fiz tec-tec-tec-tec-tec-tec na mão do manual antigo. Tá. Então tem aí quando, como e como você faz para ganhar as indulgências. É guia prático, e eu falei manual, nem lembro o nome da porra do artigo que eu escrevi. Cara, eu adorava escrever Eu adorava escrever essas coisas pra qual primo. Eu não tinha nenhum. Como ninguém me lia direito mesmo, né? Ah, inclusive, aqui embaixo, a última pergunta que eu fiz, cadê o sommelier? A última coisa que eu escrevi no guia prático ali. Quanto uma indulgência parcial encurta meu tempo no purgatório? Resposta. Nós não sabemos como o purgatório funciona em medida de tempo. O inquiridion costumava listar uma quantidade de tempo, prerará, mas indicava que o ato indulgente era equivalente a etc. E os tempos foram tirados porque estava confundindo os legos. Então os manuais antigos tinham uma ideia de tempo, mas os padres tentavam explicar que aquilo não era uma coisa exata, era só para ter uma ideia e tal, mas os leigos estavam achando que era tipo, eu rezo e o cara vai ficar menos 30 anos no purgatório, e tiraram então. Tirou. E aqui, eu também explico aqui, ó. Como eu falo, indulgência plena, esteja em estado de graça, não tenha apego ao pecado, se confessar sacramentalmente, orar pelas intenções do Papa. Você só pode receber uma indulgência plenária por dia. Para indulgência no momento da morte, é necessário estar em estado de graça sem apego ao pecado. Como eu falei, você pode rezar e ganhar a indulgência plenária, mas você não vai zerar o seu tempo. A indulgência plenária que você ganha não zera o seu tempo. O que você pode fazer é, você vai se beneficiar assim, mano, 1 bilhão, 1 trilhão na indulgência plenária. Mas esse tipo de ideia de que eu posso fazer, de que eu posso só fazer um negócio e eu mesmo zero o meu odômetro é muito merda. O que eu falei de transferir para nanas, eu acho que eu me confundi, tá? Eu não posso rezar pela nanas porque ela é carioca. Não, eu tô brincando. Transferir uma indulgência plenária para alguém vivo é uma coisa que, via de regra, não dá. Então, eu menti, perdão. Para uma pessoa viva, não dá. Existem casos específicos, mas, via de regra, não dá. Não dá. Me passei. Tá. Tem a história de uma mulher que sonhou com o julgamento que a Virgem Maria intercedia. O cara está sendo julgado, todos lascados, garantia pela e a Virgem Maria surge a ponto o tanto de gente rezando por ele na igreja. Aí o cara conseguiu ir de purgas. Se ele fosse tão ruim, teria tanta gente da vila dele rezando por ele. Cara, isso tem. E tem uma outra história de um cara que se matou. E todo mundo sabe que se matar é pecado. Tá? Por que se matar é pecado? Porque você... A vida, você não se deu a vida, você não pode tirar. A vida não é sua. Você dá, será não é sua para você tirar. Então, o pecado de se você se matar é assassinato de você mesmo. É o não matarás. E esse cara morreu, foi pro julgamento dele. E lá ele foi salvo por intercessão da Virgem Maria. Porque entre o pulo e a morte dele, ele se arrependeu de ter feito aquilo. E a Nossa Senhora aponta e diz, se eu não me engano, o que estava escrito no negocinho que eu li era assim, filho, nunca é tarde para se arrepender. Nem no último dos últimos momentos. E esse cara foi salvo porque ele se arrependeu entre pular e cair no chão. Essas histórias não são, canônicas, tal, mas o ponto é, você nunca é tarde demais. E nem você pode ficar julgando, assim, igual a gente fala, PC Siqueira foi pro inferno, hahaha. É da hora, não vou nunca achar ruim. Só minha esposa sabe o tamanho do sorriso que eu dei quando eu contei pra ela a história do PC Siqueira. Até hoje ela fala, nossa, achei que a gente tinha ganho um prêmio. Não, o PC Siqueira se matou, fui contar pra ela. Mas uma das coisas, assim, mais proibidas que a igreja tem, eu tava explicando isso na diretoria dia desses. Você pode rezar pela morte de alguém. Você pode rezar pela morte do Jeffrey Epstein. Por quê? Porque o único jeito de acabar o sofrimento que esse cara causou no mundo é que a vida desse cara cesse. Mas ir pro inferno, não. Porque Deus quer o fim do mal na Terra. Então você pode rezar, e tudo que a gente reza tem que ser no mesmo sentido de Deus. Mas Deus não quer que ninguém vá pro inferno. Então você nunca pode rezar que alguém vá pro inferno. Mas você pode rezar que alguém vá pro saco. Claro que... Ô, nanas, o quê? Metade das minhas orações. Mas metade delas. É oração imprecatória. Tem gente... Você não pode rezar pra qualquer um. Eu não posso rezar. Ah, o Pablo vê pornô do André Surak. Deus, leva ele pra ele parar de falar isso na diretoria. Não posso. Porque ele pode parar de ver. Eu espero que ele pare de ver. Eu tomara que ele tenha parado de ver. Mas se é um cara, tipo, um Jeff Epstein da vida, que o único jeito de evitar que esse cara, sabe, não só que ele faça, não só que ele pare de fazer, mas o sofrimento que ele causa só por existir, por todas as vítimas de estupro que já aconteceram, de tráfico sexual de crianças que ele já fez, o único jeito dessas pessoas pararem de sofrer é a morte desse cara. Então, meu Deus, leva esse cara. Eu amaldiçoo a cidade do Rio de Janeiro. Diga, usuário. Não, pera, você... Não, cara, você me... Ah, essa... Preciso perguntar. Que minha situação é específica. Não, você abriu uma caixa de Pandora agora que não tem volta. Já era, desfila a psique. Mas, mano... cara, eu tenho uma tia que eu gostava muito, morando na nossa casa, blá, blá, blá, terreno compartilhado, enfim. Descobrimos que ela passou anos da nossa vida rezando pra que nada dê sucesso na gente, colocando o nosso nome de sei lá o quê, da minha irmã, da minha mãe na Bíblia, pra poder destruir a nossa vida. E ela foi pro terreiro, começou a fazer uma combinada, porque ela começou a ir pro terreiro, começou a ter um bando de maldição em casa. Eu posso rezar pro São Miguel esmagar essa canalha? Eu não estou brincando. É muito específico. Se ela... Uma pergunta. Se ela, hoje... Ela tem como se arrepender e, tipo, voltar e fazer as coisas certas? Eu não tenho ideia. Eu assumo que anos de hábito dela... Eu não sei nem motivo que ela faz isso. Eu sei que... Não. Anos já. Não é se ela faria isso. Eu imagino que pra você estar tão animada em rezar pra morte dela, que ela não tem, que você não espera muito dela. Tá? Mas existe a possibilidade dela... Assim, vamos supor, ela vai e roubou vocês. E ela tem como restituir ou mudar o jeito dela pra que o sofrimento que ela causa na vida de vocês pare? Eu não sei, eu não tenho contato com ela. Esse é o problema. Porque o que eu estou dizendo é, se é um tipo de pessoa que é a existência dessa pessoa o problema, que o sofrimento que ela causa é com a própria existência. O único jeito dela parar de fazer o mal é que essa pessoa morra. Então, você está justificada, porque você não está rezando assim, Deus, leva ela para eu poder dar risada no grupo. Não, é Deus, leva ela porque o sofrimento que eu tenho é tão grande e eu não sei outro jeito. É época de ano, não aguento mais. eu não sei outro jeito que esse sofrimento vá acabar em cima da minha mãe, da minha família, das outras pessoas, a não ser com a morte dela. Então, você entendeu? Você não tá rezando torcendo pra ela bater as bielas. Você quer o fim do sofrimento. Então, o único jeito é ela batendo as bielas. Então, toda noite, você vai rezar e falar, Deus, leva minha tia. Mas a intenção tem que ser essa. Não é assim, Deus, leva minha tia, porque eu venci, ganhei, a véia bateu e eu tô viva. Não, é assim, Deus, o sofrimento é tão grande que eu quero o fim do sofrimento e é só levando ela embora. Saquei. Beleza? Mas você pode. O ponto é, você pode. Hoje, junta a intenção na sua cabeça e, ó, reza. Pode rezar. Vai rezando. Porque aí, se não for de Deus dela morrer, ela não vai. Se for, que bom. Você ajudou. Só que, eba. Como eu falei, se for nesse sentido, mano, pode, igual me marcaram ali em cima, reza e anota suas orações no Death Note. E anota suas orações diárias direto ali já. Não tem problema nenhum. Fica tranquilo, fica na paz, Zé. Ok. Tomara que esse ano seja mais tranquilo. Eva. Como será? Cadê? Estavam falando um monte, tá todo mundo bem feliz que você quer matar alguém. Deixa eu ver o que falaram ali. E se eu ajudo a rezar e me der um tiro na pessoa? O Dex está subscrevendo da ideia que eu acho que a usuária achou que eu ia falar, que eu só dou o tiro, quem mata é Deus. Não pode. Eu só fiz o furo. Quem matou o cara foi Deus. Quem levou ele foi Deus. Então, Baitolais, essa é uma ideia que você pode fazer. Eu posso rezar para o Larry Fink, CEO da BlackRock, ir para o saco, morrer, tomar um... Claro que pode. Deve. Falando sério, deve. Posso rezar para que Deus leve alguém que está em sofrimento de saúde? Eu vou repassar essa pergunta para vocês. Vou repassar para vocês. Vocês acham que você pode rezar por uma pessoa que está sofrendo muito? Em cima, todo mundo já conheceu uma pessoa que está sofrendo de um câncer muito. Uma pessoa que está com. Você acha que você pode rezar para essa pessoa? Eu vou explicar outra coisa pra vocês e eu já vou acabar, que já são 11 horas da noite, tá? Também tenho família, também tenho que conversar com minha esposa, pelo menos, antes dela dormir. Vocês não podem se matar. Tá? Vamos supor que o Dex pegou o mesmo câncer da Ana Maria Braga, o câncer no cu, e ele está no hospital. Ele não pode falar assim, ó, desliga meus aparelhos, enfia morfina em mim, porque eu quero. Não pode. Porque câncer tem tratamento, tá? Mas vocês não são obrigados a prolongarem o seu sofrimento. Isso é muito. Então, se é uma doença que não tem cura e aquela pessoa quer morrer, tipo, ó, eu quero morrer em casa, apoia aquela pessoa. Tô falando sério. Eu sei que é foda. Eu sei que é foda. Nunca é preto no branco. Cada caso é um caso. Mas você não é obrigado a estender o seu sofrimento ou de ninguém. Por quê? Eu vou resumir, tá? Porque o sábado foi feito para o Senhor. O Senhor não foi feito para o sábado. Então, essas regras que nós falamos, elas existem para a glória do Senhor. Para que nós atuemos no mundo para a maior glória de Deus. Não existe glória em você suportar uma doença sem necessidade. O sofrimento sem necessidade não é virtude. Enfim, isso na cabeça. Sofrimento sem necessidade não é virtude. Lembra que eu falei antes que o seu sofrimento ele é belo? Eu fiz muita questão de falar. Gente, eu posso parecer louco, meio maluco do jeito que eu falo, mas eu penso muito nas palavras exatas que eu falo. Tá? O seu sofrimento. O sofrimento seguinte, corpóreo ou na alma. O motivo dele, se ele é um motivo nobre, eu sempre. O sofrimento sem necessidade, ele não agrada a Deus. Ele não agrada a Deus. Então, você passar um... Então você... Ah, eu vou ficar... Não, eu sei que o meu estado de saúde é deplorável. Mas eu vou ficar aqui, eu vou ficar 5 anos na UTI, vou acabar com o dinheiro, com as finanças da minha família, porque e sabendo que não tem cura, que eu vou morrer. Você fazer isso, você não está errado. Não estou dizendo que não, então desliga as máquinas aí porque está gastando dinheiro. Não, eu estou dizendo que o caso é, você precisa pensar qual é o ponto do que está acontecendo. A Nanas deu um exemplo muito bonito na aula passada. De uma santa, Santa Giana, que ela ou ela tratava o próprio câncer ou o filho dela nascia. Se ela tratasse o câncer, o filho dela não ia nascer por causa da radiação. Não lembro se era câncer, tá? Era câncer. Não sei se a Nichelle tá aqui, ela também ia saber dizer na hora. Mas o tratamento dela. Se ela fizesse o tratamento, o filho dela não nascia. E ela preferiu que o filho dela nascesse e ela veio a falecer. O caso de Santa Giana não tinha escolha errada. Porque todas as escolhas, essas duas escolhas que eu falei, as duas eram completamente fora de si. Então, ela, se ela vivesse, ela queria viver pros filhos que ela já tinha. Ela já tinha 3 filhos, se eu não me engano, coisa assim, né? Ela queria viver pelos filhos. Mas ela não aceitou o tratamento pelo outro filho, pelo 4º filho dela. Isso é diferente de uma pessoa que está em estado vegetativo, que essa pessoa sofre todo dia de uma doença que ela não tem como curar. Você tem que fazer a análise. Gente, a catequese é muito importante, mas eu já falei, eu quero que vocês saiam daqui pensando que a vida não é preto no branco, a vida não é regrinha escrita assim, certinha e tal. Tudo isso que a gente está falando, vocês vão ter que analisar na situação da vida real. É vocês quem sabe. Eu não sei da situação específica da sua família. Se você pode dar a tia da usuário. Por isso que eu falei, para e pensa. Vê como é que é a sua tia. Se a existência da sua tia causa um sofrimento em todo mundo, reza. Mas é ela quem sabe, é o usuário quem sabe. Se você tem um familiar sofrendo, mano, é você quem sabe. Eu não posso dar essa resposta para você. O que eu posso dizer para você é... Não existe virtude num sofrimento sem necessidade. Tá? Eu mandei lá no grupo do Telegram do Catebunker o link do catecismo. Eu vou ver se eu acho, porque no catecismo ele fala especificamente sobre isso. Ah, cadê? Deixa eu ver se eu achar. Dois, dois, oito. É isso? Deixa eu ver. Gente, eu tô quieto que eu tô achando um negócio específico aqui, tá? Achei o que eu quero falar para vocês, tá? Quem tiver um catecismo e quiser ler junto, é o 2278 do catecismo, tá? É sobre a parte que fala da eutanásia. Vou ler todos os pontos, são 4 pontos sobre a eutanásia. 2276 ao 2279. Aqueles que têm uma vida deficiente ou enfraquecida reclamam um respeito especial. As pessoas doentes ou deficientes devem ser amparadas para que possam levar uma vida tão normal quanto possível. Quaisquer sejam os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr um fim à vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. É moralmente inaceitável. Assim, uma ação ou omissão que, de por si ou na intenção, cause a morte com o fim de suprimir o sofrimento, constitui um assassínio gravemente contrário à dignidade da pessoa humana e o respeito a Deus vivo, seu Criador. O erro de juízo, em que se pode ter caído de boa fé, não muda a natureza do ato homicida. Tá? Agora o que eu quero dizer, 278. A cessação de tratamentos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou desproporcionados aos resultados esperados pode ser legítima. A rejeição do encarniçamento terapêutico. Não é que se assim se pretenda a morte. Simplesmente se aceita o fato de não a poder impedir. As decisões devem ser tomadas pelo paciente se para isso tiver competência e capacidade. De contrário, por quem para tal tenha direitos legais, respeitando sempre a vontade razoável e os interesses legítimos do paciente. Mesmo que a morte seja considerada iminente, os cuidados habitualmente devidos a uma pessoa doente não podem ser, legitimamente, interrompidos. O uso de analgésico para aliviar os sofrimentos, mesmo correndo o risco de se abreviar os dias, pode ser moralmente conforme com a dignidade humana se a morte não for querida nem como fim nem como meio, mas somente prevista e tolerada como inevitável. Os cuidados paliativos constituem uma forma excepcional de caridade desinteressada. A esse título, devem ser encorajados. Então, o que está dizendo aqui no catecismo, já que eu estou tentando resumir para vocês. Uma pessoa que está na UTI, ela não tem condição, ela não tem previsão, ela não tem chance de sair. E essa pessoa quer diminuir a sua... eu quero sair daqui. Eu quero sair, quero morrer em casa. Igual os caras mandaram uma notícia lá hoje, que o velho levou a mulher, tirou a mulher da UTI para ir fazer sexo. Uma velha tirou a velha do UTI para fazer sexo e usar droga e ir no show de metal, a última vez. Mano, tá bom. Tem certeza que foi a mulher que pediu isso aí. É direito dela, caralho. Você entende? Por quê? Porque ela não tá desejando a morte, nem tá querendo que a morte venha. Ela está admitindo que a morte vai vir e ela não pode impedir. E ela tá tentando levar uma vida normal, o mais normal possível. E aí entra o ponto que vocês me perguntaram. Eu posso rezar para que a vida dessa pessoa seja encurtada? Cara, reflete e me diz você. Isso é o que aquela pessoa quer da vida? Isso é o que você entende como sendo o melhor cenário para ela? Se sim, você não está rezando pelo fim da vida dela, você está rezando pelo fim do sofrimento dela. Você está aceitando que a morte é inevitável, ela já vem. Você está querendo que o sofrimento dela diminua. Essa última parte que eu li está falando sobre os remédios. Então, pode ficar tomando morfina. Ela pode pedir mais morfina, sabendo que ela vai morrer de tomar morfina? Claro, ela pode, porque ela não quer morrer. Ela não quer sentir dor. São uns casos muito complicados, mas vocês têm que ter a maturidade, e para isso você tem que rezar, tem que saber essas coisas que a gente está falando aqui. Para vocês decidem isso, mano. Não é, vocês não têm como me perguntar isso, mas o catecismo está aqui para isso, tá? Consultem, pode me perguntar, entrem lá no Telegram, ou então aqui, sempre que precisar. Eu puder, eu vou ajudar vocês, fiquem tranquilos. Mas discernimento, exato, vocês têm que ter discernimento. E para poder discernir, vocês têm que ter o conhecimento. Vocês têm que saber do catecismo, têm que saber do que Deus quer, esse tipo de coisa. Você falou, enquanto é esse mesmo cenário. Cara, recém-nascido nesse mesmo cenário, sim. Sim. E aí cai naquilo que estava dizendo ali, ó. As decisões devem ser tomadas pelo paciente que tiver competência e capacidade, de contrário para quem tenha direitos legais, respeitando sempre a vontade dele. Então, cara, o caso de uma criança anencéfala, você não pode nunca incentivar o aborto. Em caso nenhum, não pode. Mas uma mãe que tem um filho anencéfalo, nasce sem o cérebro. Ou é acéfalo, né? Anencéfalo com cérebro menor, né? A criança nasce anencéfala. E a expectativa máxima de vida dessa criança é tipo... Mano... 1 ano e meio. Essa mulher pode... Cara, tirar essa criança do hospital e levar pra casa. Tentar, tipo, amar o filho dela melhor que ela pode. Pode, ué. Porque essa criança não vai viver tanto mais. E ela tá tentando o sofrimento da criança e dela. É uma escolha foda, mano. Eu não invejo quem tem que fazer essas escolhas. Eu e minha esposa, a gente tem que passar algumas provações muito menores que todas essas que a gente tá falando. Porque meu filho é autista. Então, tipo, ele não compreende o mundo. Então, cara, tem um monte de coisa, de sofrimento específico, de coisa que meu filho precisa e tal. Mano, é uma escolha que a gente tem que fazer. E ninguém pode fazer essas escolhas por mim, porque só eu vivo com minha esposa e com meu filho. Ninguém pode fazer essas coisas por mim. A gente tem que rezar, a gente tem que pensar que a gente vai fazer o melhor por ele. Essas coisas, só quem sabe é quem tá ali no meio, mano. Só quem sabe é quem tá ali no meio. Dex, entra aí e você pode falar? Fala isso aí que você tá querendo falar. Os caras não vão ler isso aí. Muito texto, muito texto. Você sabe entrar, você, a Nana te ensinou. Oiê. Lindo. Vocês estão me ouvindo? Ok. Sim. Primeiro, Kakneto, você é um vagabundo, tá? Você que tá ouvindo a gravação durante a semana. Eu não pouparei ofensas, tá? Agora que eu fui liberado. Ele não vai ouvir, tá dando quase 3 horas de cara, ele não vai ouvir. Ele ouve, ele é vagabundo. Ah, não, tá gravando, não sei se tá gravando ainda também, né? Não sei se tem crime. Tá, mas tá gravando. Eu tava falando que o pessoal daqui a pouco vai ficar muito preocupado com, tipo, puta, será que eu posso pedir isso? Será que eu não posso pedir aquilo? Será que isso tá nas regras? Será que isso não? Porque o pessoal é meio, tipo, quer ser estudante de direito nessas horas pra saber o que pode ou não pode. Cara, na dúvida, só pede. Entendeu? Então eu tava dando um exemplo aqui, tipo, você, como se vocês fossem pais e o filho de vocês tá pedindo alguma coisa. Sei lá, ele quer comer um absurdo de bobagem. E já é... Tu sabe que ele só tá com fome. Ele tá externando a vontade de comer qualquer groselha. Tu vai fazer o quê? Tu vai matar a fome dele dando algo mais saudável. Então... É tipo a gente pedindo algo absurdo e Deus entendendo a essência do pedido e dando o que a gente quer... Dando o que a gente precisa, não o que a gente acha que quer. Porque o plano dele é sempre melhor que o nosso. Então, na dúvida, só pede, cara. Se for algo ruim, ele não vai realizar de forma nenhuma. Se for algo, ou de repente alguma coisa que tu tem que passar por aquilo pra melhorar, e se for algo que ele entenda o que você tá pedindo, e tem alguma justiça, alguma bondade, blá blá blá, ele vai dar aquilo, ou vai filtrar e dar algo que tu não tinha visto e que resolve o teu problema. Então, na dúvida, só pede. É só isso. Isso é basicamente o resumo de que eu tento falar várias vezes, que Se você sabe que você não tá pedindo de filha da putagem, mano, pede. Deus é bobo. Eu tô pedindo um negócio. Sim. Aí depois eu falo pra você. Não, eu não acredito que você tá pedindo um negócio desse pra Deus. Mas, cara, você tá pedindo de coração. Você não fez de malícia. Deus sabe melhor que você não tá de malícia. Pede. Não tem problema. Deus é bobo. Assim como não adianta tu pedir algo malicioso fingindo que é bondade. Deus também vai saber e não vai fazer nada que você tá pedindo. O pecado do judaísmo. Mano, esses bagulhos que a gente fala de enganar, cara, é porque judeu não pode nem acender uma lâmpada, né? Uma época lá. Eles não podem ligar uma luz. Então eles têm uma luz que é tipo que você um abajur que ele fica sempre ligado. Você liga ele antes do negócio e depois você pega e tira a sua tampa e coloca assim quando você vai dormir. Por quê? Porque você não desligou. Você não ligou a luz. Você só tirou a tampa, mas ela já está ligada. Vai tomar no cu, cara. É um vagabundo. Então, se você tem esse pensamento, Deus não vai te poupar. Vai ser só cacetada, só no seu lombo. Mas o que o Dex está falando é, se você está com a intenção boa, pede. Pede. Cara, eu rezo. Uma oração, tipo, antes de almoçar e tal. Eu rezo uma oração que eu inventei. Existe oração que você faz antes de almoçar. Mas, cara, a oração que eu fiz, eu inventei. Não conseguia decorar. Então, eu rezo, bonitinho, agradeço, peço pra Deus não deixar faltar o pão nosso cada dia. Você acha que eu fico pensando em decorar a oração e rezar de bobeira? Você acha que Deus vai pensar, ó, realmente, ele não. Aquela oração lá que os arautos do evangelho rezam antes de comer, aquela que é a certa. Todas as outras, ó, vai tomar porrada. Para, bobeira. Um comentário do Churras aqui, ó. Mas nós somos infinitamente miseráveis. Tudo que a gente pedir vai parecer coisa pouca. Pega o mesmo exemplo que como se tu fosse um pai e teu filho tá te pedindo um pirulito. Cara, você vai dar um pirulito pra ele se não tiver problema dele comer o pirulito, porque você quer agradar seu filho. É a mesma coisa quando a gente faz a inversão de nós com Deus. Então, você pode pedir por qualquer coisa, cara, porque Deus quer que tu peça, ele quer te atender, ele quer que tu vá na direção dele, entendeu? Porque às vezes a gente cai naquela coisa de não vou pedir, não vou incomodar Deus. Mas ele só quer que tu peça, porque ele quer te fazer feliz no fundo. Então, eu acho, não sei qual foi o santo que eu vi uma vez que ele rezava até pra ter vaga no estacionamento. Porque ele pensava, isso aqui pra Deus não é nada, então eu vou pedir, não custa. Aí ele ia lá e pedia, e aí tinha as vagas que ele queria. Esse é o sentimento, tá? Até porque, Churras, o que você falou, sim, tudo pra gente que a gente pede pra Deus é pouco. Então se for assim, vira teu, filho da puta. Fazendo, mas se nada faz diferença, que tudo pra Deus não é nada... Mas o exemplo que você. O que você está querendo. Eu já desmenti, ó, já desprovei. Por quê? Não, eu sei, tô brincando com você. falando hoje, no trecho que o Luco leu pra gente, cara, quando Jesus chora, o povo tava chorando porque Lázaro, chorando de tristeza porque Lázaro morreu. Deus falou pra Marta e pra Maria, ele tá doente, ele vai morrer, mas isso é pra maior glória. Falou pros apóstolos, Lázaro tá morto, vamos lá, que eu vou fazer um milagre pra vocês ver que eu sou Deus. Chegando lá, os apóstolos choraram, Marta e Maria choraram, e ele chorou porque os caras estavam tristes. Ele sabia de tudo que estava acontecendo, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia que o cara ia morrer. E mesmo assim, o sentimento humano, por aquele momento, uma coisa de momento muito específica, comove o coração de Deus, cara. Foi por isso que eu falei antes, o nosso sofrimento, se ele é de um lugar puro do nosso coração, Deus sofre com a gente. Se a gente fica feliz, cara, só Deus sabe o quanto que eu fiquei feliz. O Pablo perguntou ali em cima, Dex, como que você superou a sua fase de emo agnóstico? Só Deus sabe o quanto eu fiquei feliz quando o Dex deixou de ser viado, mano. Quando ele virou, quando ele veio me contar que ele tava querendo saber de catolicismo e tal, mano, só Deus sabe o quanto que eu fiquei feliz. Bom, eu não fiquei feliz porque, ó, mais um ali, ó, vou anotar aqui, mais um que eu converti quando Deus perguntar aqui, ó, mais um. Não, mano, eu fiquei feliz porque o cara arrumou, ele agora vai conhecer o grande propósito da vida, que é o quê? Um monte de regra, não poder fazer nada, não poder falar mal dos outros, não poder fofocar, não poder desejar o mal do amiguinho, mas ele vai entender o amor de Deus, ele vai se sentir amado igual o Baitolas. Eu falei, o que eu senti que conquistou o Baitolas ainda tem bastante coisa para aprender e tal, mas foi perceber que Nossa Senhora é mãe. Quando ele percebeu que Nossa Senhora também é nossa mãe, que ela cuida, que ela ama a gente como uma mãe, mano, o Baitolas se derreteu. Como é que eu não vou ficar feliz, cara, de coração por um cara desse? O que é que eu ganho com isso? Nada. Eu fiquei feliz porque é uma coisa boa, é uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu amo, tanto o Dex quanto o Baitolas, descobrindo coisas muito boas pra eles. Se você tem esse sentimento, se você sabe que você não tá de filha da putagem no seu coração, a gente sempre sabe, tá? Não adianta vir se enganar, você sabe quando você tá de maracutaia, de safadeza, você sempre sabe. Se você não está, pede. Deus, se você estiver pedindo besteira, Deus vai falar, vai lá. Olha lá o cara pedindo um PS2 porque falaram pra ele que não é pecado. Um PS2, um PS5 porque falaram que não é pecado. E vai te ignorar. Mas se é uma coisa que ele vai te ajudar, ou como falou o Dex, falou muito bem falado, você tá pedindo A e Deus sabe que você precisa de B, ele vai te dar B. Lá na frente você vai perceber. Tem uma frase de velho antiga também que fala que só Deus sabe quantas coisas ruins você se livrou de Deus não te dar o que você pediu. É verdade. Se Deus te desse tudo que você pediu, todos vocês eram o Jeffrey Epstein. Sério, todos vocês. Porque é o que tá no coração do ser humano, mano. Se todo mundo tivesse o que tem, se todo mundo tiver a hora que quer, Deus desse, todo mundo era o Jeffrey Epstein, mano. Todo mundo. Todo mundo era. É por isso que Deus não dá o que a gente pede. Deus dá o que a gente precisa. E tem que pedir. Tem que pedir. Tem uma das partes mais... Eu não sei quem é que tá aí com... Quem é que tá mais rápido postando os prints das coisas? Acho que é o Luco. Luco, você vai ler de novo. Se fudeu. Ninguém mandou você ser prestativo. Acha a parte do... Quem enche o saco do juiz. Essa parte, mano, é essencial. Puta, como essa parte da Bíblia é importante? Ou então só acha a parte que o Dex lê. Melhor ainda. Acha qual é o versículo que o Dex vai ler. Isso, mano, é uma mulher que ela pede pro juiz, e o juiz vai e faz justiça pra ela, e Jesus fala, é uma parábola. Jesus fala, se um magistrado faz isso por alguém, imagina se Deus não vai te dar. Lê aí, o Dex. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar não, sempre. Não, não, foi. Tem que anunciar. Quando você vai ler o evangelho, você tem que anunciar. Como é que anuncia? Peraí, qual é o evangelho? Qual é o evangelho, gente? Lucas, fala. Lucas 18, ok. Evangelho. Não. Evangelho de Jesus segundo São Lucas. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 18. Isso, São Lucas. Tá bom, continua. Eu tava esperando tanta formalidade. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não demia ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me. Eu ia fazer essa piada, mas eu tô lendo, não posso. Ajude-me, julgue meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, eu vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela vai parar de vir me amolar até acabar comigo. Aí o senhor continuou: preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Cara, esse trecho é importantíssimo, porque ele está dizendo: se você reza sem cessar, se você reza o tempo inteiro, mano, Deus vai dar. Mas você tem que pedir coisas também, cara. Vocês têm que entender que Deus, assim como Deus respeita a sua vontade de não ser, de fazer merda, de fazer, Deus também vai. E o do homem é Jesus. Quando Deus, quando Jesus vier, quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé sobre a terra? Essa parte também daria para dar umas duas, três catequeses só sobre isso. O meu plano de fundo é uma pintura chamada Quando o Filho do Homem Vier, ele vai encontrar fé sobre a terra. E, cara, vocês têm que pedir. Eu falei a Santa Nanas, que é Nossa Senhora das Graças, eu expliquei quando o Baitolas achou a medalhinha lá. Ela tem raios saindo da mão, e alguns raios chegam na terra e outros não, na visão da santa. E Santa Catarina Labourré, né? Se não me engano. E aí a santa pergunta pra ela: por que que alguns chegam na terra e outros não? E ela fala: os raios que não chegam na terra são as graças que Deus quer dar e não tem quem peça. Então, mano, tem que rezar pra Deus pedindo as coisas, cara. Eu já falei, se vocês não sabem rezar, tem gente aqui que eu sei que não sabe. Eu também sei que tem gente que tem vergonha de rezar. Mano, não tem ninguém te ouvindo. Tem ninguém te ouvindo. Solon, hoje você vai, antes de dormir, deitado mesmo. Se dormir no meio, não tem problema, tá? Deitado. Mano, você vai rezar assim. Eu vou te ensinar a rezar, Solon. Você vai falar assim, ó: Deus, sou eu. Foi mal. Faz tempo que eu não venho falar com você. Mas eu não sabia o que fazer e eu tava com vergonha e paciência. Ó, a minha vida tá uma merda e eu sei que metade é por minha culpa, mas essa outra metade aqui, ó, não sei o que eu faço sobre isso. Ou me dá uma luz, ou me ajuda, mas sabe, faz alguma coisa aí, porque, cara, tá foda, eu não sei o que eu faço. Tá? Se você puder me ajudar, vai ser muito bom. Desculpa de não vir aqui, eu vou vir aqui mais vezes, amanhã eu volto, é meio de noite. Juro, vou colocar até alarme e tal. Muito obrigado, meu Deus. Mano, você rezou. Você rezou melhor que 99% dos católicos, cara. Você tá falando com Deus como se fosse um amigo, porque é isso que Deus é pra você, mano. Ou, eu já falei pra vocês, eu faço isso hoje eu faço de bobo. Mas, cara, eu de costume, que eu, assim, de costume, quando eu vou rezar com o meu anjo da guarda, eu converso assim com o meu anjo da guarda, igual eu rezei assim agora. Ou, eu levanto minha mão como se estivesse cumprimentando alguém assim, ó. Sabe? Eu faço isso, eu comecei fazendo isso pra perder a vergonha que eu tinha de rezar, tipo, de me sentir mais bobo e tal. Hoje eu faço de costume, eu já sei que é, né, besteira. Mas, cara, quando eu vou falar com o meu anjo da guarda, eu levanto a mão cumprimentando os caras, mano. Eu tenho vergonha. É meu anjo da guarda. Tem uma coisa que às vezes o pessoal pensa: não quero pedir coisa pequena, eu vou pedir quando for um problemão. Não tem score social com Deus, não tem crédito, você não vai guardando os pontos lá pra trocar por um pedidozão assim, porque você não fez pequenininho. Você pode fazer o que quiser, porque pra ele tudo é possível. E aí você não tem costume de pedir os pequenos, quando você chegar no grande é que você vai ter vergonha mesmo, porra. É boa. Inclusive está na Bíblia também, olha lá. O Lutero não tava tão errado assim, tem que olhar a Bíblia sempre. Se você não é fiel nas pequenas coisas, como é que você vai ser nas grandes, mano? Se você não tem costume, de, se você tem vergonha de pedir as coisas pequenas, como é que você não vai ter de pedir as grandes? Você é louco? O Solon falou, Deus, leve a mensagem hoje da guarda do chip, que ele ama receber bom dia. Você tava quando eu contei a história da minha esposa, né? Do anjo da guarda? Cara, é isso aí, mano. É isso aí. É exatamente isso. Pode pedir pro seu anjo da guarda vir me dar bom dia pra você ver que ele vai receber. Mas pede, só pra você ganhar costume. Ele vai ser recebido na bala. Vai ser recebido na bala. Mas pode pedir. É assim que faz, cara. Mano, manda ele... 23, que eu li esse costume a primeira vez. O Papa, São João 23. Ele pode... Você não dá ordem, você pede as coisas pra ele. Ele faz, se ele quer te ajudar. Se é uma coisa pra ajudar, ele faz. Ele é pra te ajudar, cara. Ele tá ali pra te ajudar. O que ele fazia, ele ia ter, tipo, um encontro, sei lá, com o presidente da Itália. Ele mandava o anjo dele lá na frente pra estabelecer o coração. Ele fazia umas orações e enviava as orações pelo anjo dele pro anjo da guarda do presidente. Pra quando ele chegasse lá, ele ia encontrar, tipo, um ambiente super hostil e tal, pra ter um ambiente um pouco melhor. E ele é conhecido até hoje como o Papa, um dos papas mais carismáticos dos últimos séculos. Sommelier, ajudar em que grau? Cara, qualquer ajuda que você pense que o seu anjo da guarda pode dar. Pensa no seu anjo da guarda como se fosse um umpa-lumpa, que ele pode ir fazer as coisas para você. Ele tá sempre do seu lado, ele tá sempre tentando te ajudar. Pedir emprego. Você não pode pedir emprego para ele, porque ele não é CEO da empresa Anjos da Guarda. Mas o que você pode, quando você tem uma entrevista de emprego, você pode sim pedir pro seu anjo da guarda iluminar a mente, ou então, tipo, colocar no coração de quem vai te entrevistar, do RH, para esse cara contratar você, porque você precisa. Você pode, isso você pode. Eu não sei se você tava aqui, sommelier, mas, cara, eu pedi pro meu anjo da guarda entregar as orações para minha esposa por muito tempo. Ela não era católica. E eu rezava, ao invés de eu rezar um terço, eu rezava dois. Ao invés de eu rezar uma Ave Maria, eu rezava duas. Eu rezava um Pai Nosso, eu rezava dois. E pedia para ela enviar o outro, falar, ó, entregar isso da minha esposa. E, cara, em tipo 6 meses, 1 ano, minha esposa se converteu. E estamos juntos até hoje. Eu nunca pedi assim, ó, vai converter minha esposa. Eu sabia que ela tinha um anjo da guarda, ela não estava rezando para ele, e eu gostava da mulher, eu quero o bem dela, então eu rezo. Enquanto ela não reza, eu rezo por ela. E assim foi. E ela se converteu eventualmente. Esse é o tipo de coisa que você pode fazer. É um ajudante que você tem, o anjo da guarda. A gente vai ter aula só sobre o anjo da guarda eventualmente, tá? Sobre os anjos e sobre o anjo da guarda. Mas, cara, o anjo da guarda é seu parceiro, mano. É seu amigo, seu brother. Tanto que eu falei como é que eu rezo com eu rezo pra ele. Eu converso com ele. Eu não sou um anjo. Sou uma pessoa. Você tá adiando? Não gosto de elogio. Vai tomar no seu cu. Ban. Eu tenho como banir as pessoas, né? Deixa eu banir o Solon. Pronto. Está desconectado da call, Solon. Ah, ele tava gravando, né? O cara tava gravando, eu quiquei ele. Não, ele também. Você tá, o bot tá, e ele tá gravando a tela. Ô, gente, você falou, tô há 3 horas aqui, já tô ficando louco, já tô até banindo os caras já. Vamos encerrar então a aula? Alguém tem mais alguma dúvida mais urgente? A gente vai encerrar com uma reza e a próxima a gente já vai começar rezando. Eu não comecei rezando ainda, lendo o salmo, essas coisas, porque, olha o Dex, cara, eu falei que a gente ia rezar, ele saiu de vergonha, com medo de eu mandar ele rezar, vagabundo. Porque eu sei que tem gente que fala, que, como o Solon, não sei rezar, tal, mas a gente vai começar a abrir e encerrar oração. Bom, hoje, que é bem simples, a gente vai rezar uma Ave Maria, e vai rezar um Pai Nosso, comum. E a gente vai rezar o do Anjo da Guarda também. para ensinar para vocês a oração do anjo da guarda. Muito legal. E aí vocês podem fazer o padrãozinho. Uma salve, a gente vai fazendo todas as orações que tem. Vamos escolher só as mais básicas por enquanto. A gente vai adicionando depois. Alguém quer rezar? Não? Então eu rezo. Não tem problema. Vocês não quiserem, vocês não querem. Não vou encher o saco de vocês. Você quer, ô Paulo? Sobe aí. Venha. Tô aqui, tem que pagar pelos meus pecados, né? Sim, mas ô padre, para de falar. Então você vai rezar Ave Maria. Beleza. Nosso, e o Santo Anjo. Sabe a oração do Santo Anjo, né? Sim, sim, sim. Então, pode começar. É aí. Peraí. Show. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Fechou? Amém, bonitão. Quando Deus me deito, então, quando Deus me levanto, na graça de Deus e do Divino Espírito Santo, gente. É isso aí. Ah, essa é bem de tiazinha, é bem fofinha essa. Fechou. Tá muito lindinha. Então, rezem. De novo, meu negócio é leiam a Bíblia. Se vocês não leram nenhum capítulo essa semana, vocês são muito vagabundos. Eu pedi já, segunda semana que eu tô pedindo. Leiam alguma coisinha. De novo, é legal ler a Bíblia, é divertido. Rezem, agora, tipo, se vocês não têm costume de rezar, eu não sei rezar, Pai Nosso Ave Maria, eu não sei de cor, tá bom, lê, ou então, tipo, mano, só conversa com Deus. E o anjo da guarda, se vocês quiserem pegar o costume de começar a falar com os caras, se não, na próxima, quando é do anjo, o boi de vocês vai acabar a partir das aulas, então quando nós tiver uma aula falando de oração, das orações, a importância da oração, não vai ter conversa. Não tem mais desculpa. Quando eu falar sobre como ler a Bíblia, não vai ter mais desculpa. Quando tiver uma aula sobre o anjo da guarda, não vai ter mais desculpa. Então tá acabando o boi de vocês. Striker, cara, a minha recomendação é os evangelhos. Começa por qualquer um deles. Se faz tempo que você não lê, começa pelos evangelhos de novo. Depois que você lê os quatro, lê na ordem que tiver na sua Bíblia. Depois que você lê os quatro, você vai para Atos. Atos é muito bom. Eu acho Atos o livro mais importante depois dos evangelhos. Os evangelhos são o Evangelho segundo Mateus, Marcos, João e Lucas, que são a história de Jesus Cristo. São eles contando a história de Jesus Cristo. Esses são os evangelhos. O Novo Testamento começa com eles quatro: João, Marcos, Lucas e João. João, Marcos, Lucas e Mateus. Pode encerrar a gravação e eu já vou embora também, que são 11 da noite, pelo amor de Deus. Muito obrigado a todo mundo. Mano, 20 pessoas aqui. Que da hora. Muito obrigado a todo mundo. Eu não sei se a gente vai continuar nesse mesmo horário, tá?